Basicamente, ele é um cenário onde os humanos vivem ao lado dos desenhos. Ele é baseado em uma selada para Roger Rabbit. Estamos em 1952, 5 anos depois dos acontecimentos de uma selada para Roger Rabbit. Nesse meio tempo, a prefeitura de Los Angeles decidiu que havia necessidade de colocar um distrito policial na Desenholândia para que as coisas não descambassem nem de um lado e nem de outro, nem para a insanidade total dos desenhos e nem para uma coisa fria, rígida de que acabasse por exterminar os desenhos, como quase aconteceu no Senhor, no Dr. Doom, no caso do juiz Doom. A nossa, esse nosso distrito, Fábio, ele cuida só de casos relacionados a desenhos ou qualquer coisa que aconteça na área? As duas coisas, casos que envolvam desenhos e casos humanos que aconteçam na Desenholândia. Perfeito. Mas basicamente, para entender, o Distrito da Desenholândia, oficialmente, são os bravos, os bravos e heróicos policiais que mantêm a ordem e a boa vizinhança na Desenholândia. Na verdade, segundo alguns, é o depósito dos incompetentes. Basicamente é isso. Você tem algum tipo de treta com os grandões da polícia, ou você é considerado um cara mais mequetrefe, alguém que não faz bem o seu serviço, você acaba indo parar na Desenholândia. Beleza? Perfeito. Ok. Tá, vamos começar então. Matthew, você tá a pedido do Pink, talvez, que é o sargento, então ele hierarquicamente, apesar de vocês terem o mesmo nível, ele que manda. Você é um detetive, ele é o sargento do distrito. Ele pediu para que hoje você fizesse a ronda junto com um dos policiais desenhos, que normalmente é sempre um ímpar, um humano e um desenho na ronda. Certo. Ah, É, no eu, caso. como todos os dias, estou de mau humor, né? Cada vez É, você que tá. acordo, sempre pensando, torcendo para que esse seja meu último dia nesse distrito policial, mas é uma perspectiva que não melhora, então ele está sempre de mau humor. E eu olho assim só para o Sargento Pink, assim, aquela minha cara feia habitual, e pergunto: tá, quem vai ser meu parceiro hoje? Ah, vai ser o oficial Mauskvitch. Eu, Ele como é que aí é a meu hora que relacionamento com o Mauskvitch? Olha só, o teu relacionamento com o Mauskvitch, como com todos os desenhos e com todo mundo da Desenholândia, é profissional. Tipo, você não Beleza. fala muito sobre você, tal, você não desrespeita, tá, mas ao mesmo tempo você ainda tem um pouco do preconceito, vamos dizer assim, humano em relação aos desenhos, você não leva ninguém a sério. E o Mauskvitch, excepcionalmente, você leva menos a sério ainda por um simples fato. Ele é pequeno, ele é baixinho. Quando eu Perfeito. tô falando baixinho, ele tá. Ba... Se você contar as orelhonas que ele tem, ele bate na altura do teu. Da, de... da tua calça. Ele é quase do tamanho de uma criança. Beleza. Bom, eu vou olhar assim ao redor vou sair da minha mesa, vou dar uma olhada assim e ver se eu já encontro olhando para baixo assim, ver se eu encontro o Mauskvitch. É, você vê que ele tá. Ele tá fardado, tal, aquela é farda mesmo, ele tá fardado, aquela farda de polícia, padrão. Ele bate uma continência. Olá, hoje serei o seu parceiro. Ele meio que olha assim, naquela, não querendo transparecer a decepção de ser o Mauskvitch, mas ele: tá, vamos. Tá, tudo Vamos. bem. Ah, não é assim uma ronda, é uma ronda básica, vocês estão acompanhando as ruas e, apesar assim de ter aquela coisa meio de desenho, às vezes alguém tentar arremessar uma bigorna na cabeça de alguém, tá tudo razoavelmente normal. É bom, É, eu tô digamos assim, é dirigindo, né? normal. Porque eu não confio nos desenhos dirigindo. Não, Aí, vocês estão a obviamente. pé. Vocês não, Ah, a vocês gente estão a tá a pé. pé. Vocês estão a pé. Beleza, então. É, Tô a você pé. não. Tá. Você vê que de repente. É o rádio sonando. Bom, puxo o rádio e digo: mete na escuta. Matt, aqui é o Pink. E diga, chefe. Nós estamos com um problema bem sério. O pessoal da central pediu para que a gente deslocasse alguns homens na região do downtown. Parece que houve algum tipo de assassinato por lá e tem alguma coisa a ver com desenhos. Eles não explicaram muitos detalhes, só pediram para você ir para lá, para a gente ir para lá e encontrar o sargento Santino. Eu estou enviando você e Mauskvitch para lá. Podia É, ser. a oficial Fastia está a caminho para buscá-los. Ok, chefe, entendido. Estamos aguardando. Tá. Quando vocês encostam numa parede, de repente você só escuta um barulho. Você vê? Você já viu o cara das motocas? Isso eu acho que eu não vi, meu. Tá, pensa assim. Você sabe aquela carrinho que o Relâmpago McQueen é apaixonado? Sim. Imagina ela, só que uma versão Maserati Mistral. Deixa eu ver se eu acho uma foto numa Maserati Mistral pra dar uma ideia. Peraí. Mas é tipo um carro, obviamente, desenho. Ela é obviamente de desenho, só que ela é, assim, você vê que ela é bem, ela tem um desenho esportivo, entende? Não tô conseguindo achar, Não, mas é beleza. uma. Mas no caso é o único carro que o departamento tem esses desenhos ou é o carro um específico assim que é desenho? Não, é o único carro que vocês têm e é uma oficial também. Ela é uma oficial do distrito. Tanto que ela tem pintado no corpo dela, lá, LAPD, sabe? Polícia. Ah, tá, no caso ela é o próprio carro, é o personagem. Ah, Você vê que entendi. ela Bom, chega assim, ela abre a porta. Entra aí, pessoal, o negócio parece que é sério. E vai todo mundo se segurando porque vou ter que meter o pé. ele entra assim, meio que bota a mão na cabeça, assim, dele, ok. Ele pega, coloca o cinto assim, se senta no banco de trás. Tal. O Moskvitch também se senta. Ok, todo mundo preso aí, então vamos lá. Você escuta o barulho das portas fechando? Ela vai assim, de início vai beleza. Só que assim, você tá na posição do motorista. Ah, Você tá, vai vendo beleza. com o velocímetro: 10, 20, 30, 50, 80, 100, 200, 300. Essa viagem é realmente necessária? Tipo, Aí a hora que. ele tá assim, eu assim, ó, ele, pelo que o chefe falou, ele já tá morto, ele já não precisa correr tanto. Ele tá morto já. Relaxa, relaxa. Ele tá meio que pedindo pra ela dar uma segurada, assim. Tá, faz um teste de cuidadoso. E eu vou rolar contra o zip dela pra ver o que que vai acontecer. Cadê o zip da Avast? Vamos lá. É 4DF, né? É 4DF. ADF mais 2, no caso, eu coloco. Eu tirei um 4. Ok, vamos lá. Você quer que role aberto? Não, tanto faz pra Eu mim, role vou aberto? ficar melhor. Beleza. Tô rolando. Ok, você tá naquela, você tá tipo, você tá se afundando no assento dela, você tá tipo, sabe, já viu quando os caras faz aqueles testes de faz em desenho animado e mostra aqueles testes de astronauta que o cara vem tipo afundando até quase sair do outro lado? Sim. Você tá nesse naipe. Tá, Aí beleza. você chega assim, de repente, freia, aí abre a porta. Bom, Ela abre a primeiro é porta. como o meu cara tem. Ele já tinha andado nessa velocidade com ela, assim, habitual ou não? Foi um caso único, assim. Você sabe que normalmente ela anda meio chutando a bota mesmo. Ela Mas tem hoje ela. um. Pô, a primeira Assim, coisa pra que ele você vai entender. fazer, assim, é quando ele abre a porta, assim, ele tenta segurar a ânsia de vômito, assim, ele tá com a mão na. Mas, claro, ele não quer transparecer pros outros, então ele segura fundo, assim, dá aquela respirada, mas ele tá realmente Ok. abalado. Você vê que o Andras, apesar de ser um desenho, não tá muito melhor que você, não. Tá? Eu tento dar um olhar meio solidário, assim, pra ele, né? E tento dar aquela respirada, assim, Tá. me recompor. Beleza. Olha só, eu tô desenhando aqui. Você viu que tem aí, pus aí aqui no canto um mapa. Tô fazendo meio que um mapinha aqui. Da estrada, né? Tipo, estrada. É um cruzamento. Nesse cruzamento, esse último quadrado que eu tô fazendo, que eu tô marcando aqui com tipo uma seta, é onde vocês pararam. A faixa tá encostada, ela chega. Ah, eu vou ficar aqui de boa que não tem como eu entrar ali não, senão vai dar muita confusão. Você vê que não caberia ela, porque é um cruzamento de rua, então não tem como ela entrar e não Certo. fazer a bagunça. Eu só, tipo, dou uma batidinha no capô assim e faço um sinal de positivo sem falar nada. Tá, beleza, você tá ok. Onde eu fiz esse X, tá o oficial Santino. Ele chega assim pra você. Ah, detetive McCormick, oficial Moskvitch. O sargento Stout me disse que você estava a caminho. Sargento Santino, por favor, entrem. Essa parte que eu fiz um quadrado, você vê que ela tá com aquelas faixas, cena de crime, favor, não é proibida a passagem, sabe? Sim, beleza. Você vê os caras com câmera, momento meio CSI. Perfeito. Você vê que o Santino chega pra você. Olha, cara, eu não sei como explicar isso. É o terceiro caso que temos nessa semana. E já ouvi pelo menos outros dois. E, bem, é melhor vocês verem, eu não vou conseguir explicar direito. Até nosso especialista de forense de desenho está estranhando isso. Ele é nosso legista de desenhos. A hora que ele fala legista de desenhos, te ocorre uma coisa: Diga. desenhos não morrem. Para você matar um desenho, em teoria só existe uma forma, que é o caldo. Que é literalmente você derrete o bicho. Você pode fazer uma. O cara. Você pode arremessar uma bigorna, você pode cortar ele com uma serra elétrica, você pode fazer ele engolir uma bomba atômica. O bicho vai, digamos assim, se desmaterializar, provavelmente aparecer várias versões minúsculas dele e se recompor depois de um Certo. certo tempo. Então fica estranho. E esse caldo, ele é feito como assim? Isso aí é uma mistura química de vários tipos de ácidos e substâncias que Ah, tá. corroem tinta. É, Entendi. acetona, Mas é benzina e coisa do algo gênero. assim, é algo que é muito raro de acontecer, assim, esse caso. É muito raro porque faz tempo que não tem um caso de assassinato por caldo Mas desde a época do juiz Doom. eu tinha ouvido falar desses outros dois casos que ele comentou, ou é uma surpresa para mim? É uma surpresa para você, engraçado porque agora que chamaram, tipo, ninguém sabia. Você vê que o Mauskevitch olha para você, você olha pro Mauskevitch, ele olha para você e tipo, É, naquela de aqueles que tá olhar, acontecendo, é. você Aquela vê que de. o olho de até com aquele olho de não sei, tipo, ele tá com o mesmo olhar de espanto que você. Ele. Bom, faça Aí um você vê que ele sinal com a fala assim. cabeça ali pro oficial. Bom, oficial, vamos ali ver o que aconteceu. Aí você Aí vê eu. que ele vai abrindo assim. Você vê um corpo que ele parece um corpo de desenho com uma bigorna em cima da cabeça. Mas assim, vamos lá. Primeiro, é uma sucessão de coisas estranhas que tá ali. Primeira coisa é que do lado tem um coelho. Lembra o coelho branco da Alice no País das Maravilhas da Disney, só que usando a mesma roupa do Duck do NCIS. Uma roupa. Você vê que é uma roupa bem comportada para um desenho, uma roupa humana mesmo. O cara fez uma roupa de tweed e tal, bem comportadinha, não é com as coisas loucas que normalmente você vê os desenhos usando. Esse coelho E é a vítima. não, não é. Não, não é a vítima esse. Ele tá do lado da vítima. Ah, tá. O Santino chega assim. Oficial Mauskovich, detetive McCormick, esse é nosso especialista, é nosso legista de desenho, Connor McRabbit. Ele chega assim, com a patinha, aquela pata mesmo de coelho, sabe? Ele chega assim, prazer. Por favor, venham. Eu vou mostrar a situação. Aí ele pega, Cumprimento ele você se assim de aproxima. forma bem breve e acompanho. Tá, você chega, eu vou desenhar uma elipse aqui. Essa região onde que eu desenhei é onde está o corpo. Aqui, a cabeça foi esmagada por uma bigorna. A coisa mais esquisita é que você vê por baixo da. Você vê lá que está escrito 100 toneladas na bigorna. Você percebe, você consegue distinguir pela sua experiência tal, que aquilo é uma bigorna de desenho animado. Só que tem um detalhe: a hora Beleza. que você vê para o lado, assim, você olha, tem tipo um. Na verdade, tá saindo debaixo dessa bigorna um líquido esquisito. É assim, é um negócio meio vermelho, meio preto, num redemoinho, assim. É um negócio super estranho. Você nunca viu isso. Você sabe que desenhos ocasionalmente sangram um negócio Sim. preto que é tipo uma tinta. E Então você fica naquela. essa substância ela aparece em desenho ou ela aparece palpável assim? Depende. A parte preta parece bem de desenho animado mesmo. Tem aquela falta de textura tal. E a parte vermelha, sim, parece sangue humano. Ah, Aí a hora entendi. que você olha o corpo, você olha uma coisa estranha. Que, até pela experiência que você tem com o Kodoshi e outras pessoas que estão pelo processo de desenhificação, você sabe que normalmente quando uma pessoa começa a mudar de humano para desenho, ela vai ganhando, digamos assim, características normais. Então, tipo, as duas pernas viram perna de coelho. Aí, se ele está virando um gambá, vai ganhar a cauda de gambá numa vez só, não vai, tipo, parcelado. Aí E você eu. vê que esse corpo. Desculpa. Não, não, pode continuar a descrição. Então, você vê que o braço. A descrição básica ele é o Zé Colmeia. Só que uma das pernas é uma perna humana. E o braço do outro lado do corpo também está como se fosse humano. Apesar que a mão está naquela. Mão quatro dedos de desenho, sabe? Tá, entendi. No caso, a impressão que me dá é que era um humano que estava se transformando em desenho. Mas o que não faz muito sentido porque ele não se transformou direto, ele meio que estava se transformando em Não. partes, é isso? Tá meio esquisito, porque, tipo, se fosse para ter as patas, ele ia estar com as duas pernas na forma de uma pata de um urso, entendeu? Não ia estar esse negócio meio Frankenstein. Ah, ok, então. Você vê Beleza. que o Connor chega assim, ele tá com uma maletinha que é quase metade da altura dele. Ele abre assim, ele começa a abrir, faz tipo um efeito sacolinha mágica do saco do gato Félix, e você vê um monte de negócio que você repara que são ferramentas de necrópsia. Ele chega Eu assim, pergunto pro MacRabbit, doutor, alguma ideia de quem era ele ou de que pode ter acontecido? Não, é exatamente para isso que vamos fazer uma autópsia nele. Cara, ele pega o bisturi, ele começa a abrir assim, ele começa a cortar, faz aquele corte Y, sabe? Faz aquele Y, começa a abrir. Cara, a hora que ele abre, começa a sair aquela gosma que nem tava na cabeça, meio sangue, meio tinta. Cara, é assim, é um negócio bem grotesco mesmo. Você já viu muita coisa esquisita Sim, trabalhando com sim. desenhos animados. Mas isso tá tipo, extrapolou, tá saindo fora da escala. Exato, exato. Mesmo eu que não sou muito fã dos desenhos, assim, me compadeço um pouco daquela situação medonha, assim, Eu acho que não é nem um pouco compadecer. fragilizado. Não é nem compadecer. É tipo assim, você tá sentindo, cara, é um negócio que é tão. Você tá. Ó, é o seguinte, você acabou de receber um impulso que você tá confuso com essa situação. Sim. Não, é. Eu Na quero. verdade, Bom, o. não é você que recebe. Eu pus porque você ficou confuso. Você tá sob efeito Ah, dessa tá. confusão. Porque você olha assim, cara, não tá fazendo sentido nada com nada que você tá olhando. Deixa eu fazer o Beleza. mesmo teste que eu fiz pra você, fazer pro Andras. E ele não Beleza. recebe bônus porque por ser desenho. Porque o Certo. negócio também é estranho pra ele. Aí, no caso, bom, o rosto da vítima é irreconhecível. Não sobrou nada da Não, cabeça. não, a hora que você vai tentar tirar a bigorna. É, eu vou olhar pro Pro doutor. Andras. E pro MacRabbit perguntar se eu posso tentar remover a bigorna. Ele, fique à vontade. Cara, você vê É. que. Você olha pro lado, cara. O Moscovitch tá gorfando, cara. Ele botou assim. Cara, é sério, ele Sim, passou mal tá, de ele tá passando verdade. mal. É, aí, E tipo, ainda. mesmo não sendo muito fã dele, eu vou lá e tento dar uma batidinha assim nas costas dele e ofereço um lenço assim pra ele. Dá aquela soprada exemplo. Aí, obrigado. Aí Nossa, eu só isso é. faço que ele pode ficar com o lenço assim. Tá, Pode ficar, pode ficar. ele guarda no bolso assim. Nossa, isso é horrível. Que coisa. Não faz o menor sentido isso. Você vê que Assim, ele tá. realmente, não faço a menor ideia. Estou tão surpreso quanto você. Tá, você vai. Mas, eu Você vai peço tentar. ajuda pro Santino. Santino, me ajude aqui com alguns homens. Vamos tentar remover essa bigorna aqui. Vamos ver se a gente consegue Tá. algo. A reconhecer a vítima. Eu não vou nem pedir rolamento, porque na realidade é assim, você chama tipo uns quatro policiais, eles erguem, tipo, o Moscovitch ainda vai dar uma força, você percebe que a hora que o Moscovitch vai ajudar, parece que fica mais fácil de levantar. Que é a questão de que ele tem a lógica de desenho a favor dele. E como é um objeto de desenho animado, ele consegue usar melhor aquilo. Ele puxa assim meio de lado, mas você percebe que ele não ia aguentar sozinho. Você vê, cara, o espetáculo não é muito mais bonito do que o Connor mostrou, não. Tipo, você vê que o crânio dele, tipo, esfarelou de um lado, tipo, virou. Pra resumir, a cara dele virou meio 2 kg de carne moída. E Certo. um pedaço da cabeça, assim, tava soltando um tanto de algodão, ou alguma coisa similar a algodão. Como se fosse um Vamos dizer boneco assim. estufado, assim, algo mais ou menos É, na verdade, nessa no ideia que meio me dá. você. Na verdade, no meio você acha umas porcas, tal, aquela coisa de nuts and bolts, sabe? E que eu ia te perguntar, mas assim, a cabeça ela dá uma impressão então de ser mais desenho. Parece que era meio a meio. Você Meio a olha meio. assim, Tem parece uma que parte era assim de osso. E tem aquela parte que desenho. Aí eu pergunto pro Santino se. Santino, e os outros dois casos eram semelhantes? As vítimas apresentavam características parecidas? Sim, eram bem similares. Tá encafifando todo mundo. Porque para início de conversa, desenhos não morrem. Todos nós sabemos disso. É só pelo caldo. Então ninguém consegue entender por que essas criaturas. A gente não consegue nem definir se elas são realmente humanas, desenhos ou alguma coisa no meio do caminho. Certo. Até para dizer que está no meio do caminho é confuso. Você olha para o lado, você. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Eu só pergunto antes para o Sentinos e as outras vítimas também estavam nesse estado irreconhecível, ou alguma delas vocês conseguiram reconhecer? Mesmo estado, nenhuma delas com rosto perceptível e todas elas foram exatamente da mesma forma, uma bigorna arremessada na cabeça. Isso pode Certo. se supor que seja um desenho, porque para arremessar uma bigorna de desenho de 100 toneladas, em geral apenas desenhos conseguem. Você tá assim, você tá meio confuso e tal, mas você olha para o lado, você começa a meio que estudar o ângulo de arremesso, tal, tentando imaginar tipo. Porque mesmo os desenhos ainda tem um pouco de lei da física que eles obedecem, tipo, eles podem até fazer o negócio cair na cabeça do cara, mas uma vez que ele, digamos assim, mentalmente posicionasse, a física atuava normalmente. Você vê que do jeito que você começa a olhar, tal, do jeito que você vê a cabeça do cara amassada, você consegue imaginar que ela veio desse prédio que tá à direita, à esquerda. À sua esquerda é um prédio grande e tal. Você vê que ele tá com aquelas placas de condenado, sabe? Como se fosse um prédio E já velho, assim. isso. E dentro dele tem uma plaquinha escrita. É, em cima escrito uma plaquinha. McGrath Tuchels. Escreve aqui para mim no Hangouts para mim, por favor. Eu vou colocar isso. Isso é um aspecto. Eu tô te dando, mas ele é um aspecto que ele não vai ter invocação gratuita. Aí, ó. É, eu tô tirando o teu aspecto de confuso, que eu usei ele pra num teste oculto, que é justamente essa questão de você ter feito, percebido o arremesso, entende? Você vê que tem essa McGrath-Tuchels, você olha assim, você quer ver se você lembra dela, por algum Acho motivo? que sim, acho que vou tentar fazer Faz um um teste teste por então. esperto. Faz um teste por esperto, a dificuldade vai ser razoável. Esperto, tenho mais três. Ah, Três. beleza, foi um sucesso. Eu tô te dando uma invocação gratuita desse aspecto. E é o seguinte: você lembra que essa McGrath-Tuchels era uma empresa de desenhos animados? Mas que ela já tava na Pindaíba há muito tempo e, tipo, na época dos. Antes da Desenholândia ter se formado, quando houve o caso do Juiz Doom, ela já tava fechada por Esse falência. caso do juiz Dum faz muitos anos. 5 anos. É, para você entender, esse caso do Juiz Doom é a história do Uma Cilada para Roger Rabbit. É o ponto de partida Certo. da campanha. Então, Perfeito. você olha lá, você fica matutando. E aí, você vai querer fazer alguma coisa? Por enquanto, eu ainda quero dar uma olhada assim no, no, nos arredores, assim, ver se Tá, eu ok. ainda nessa cena. Eu acho que eu vou usar vou gastar um ponto. E vou usar o meu aspecto de detetive sensato do O que que você departamento quer de fazer? polícia. Eu quero ainda dar uma Tá. analisada na vítima, ver o que o Dr. McRabbit fala, e aí tentar ainda ver, tipo, se eu vejo por onde. Se tem alguma marca de algum veículo, ou se tem alguma coisa, tipo, como é que essa pessoa estava no meio da rua, se ele estava só passando Não. pelo cruzamento e do nada caiu a. Não. Veículo, não tem nenhum sinal de veículo, nada. Mas aqui, ó, nessa região que eu marquei aqui, você viu aqui no cantinho, fiz um circulozinho aqui no canto, do Sim, outro sim. lado. Nesse outro circulozinho, você vê um molequinho olhando todo muito interessado. O cara olha, mas é engraçado que ele, você olha, e o molequinho, tipo, tem uns outros dois mais fortes, tal, dando uns tabefes na cabeça, e o molequinho não fazendo nada. Você acha Ah, eu super quero estranho chegar isso. apontando distintivo na cara dos moleques. O que que tá acontecendo aí? Você vai chegar assim, faz um teste então de poderoso. Vou contar com uma intimidação e eu vou rolar pelos moleques. Pois. Eu vou considerar que você tá com mais dois por causa do ponto de destino que você gastou. Tá bom? Beleza. Você vê que eles olham assim. Nada, nada, moço, nada. Aí os moleques saem correndo assim, os dois. Você ouve assim meio por alto falar: eu disse que esse chucrute aí não vale a pena. Eu sei o que que Aí o significa chucrute. chucrute era uma forma que se mencionava a descendentes de alemães na época do Ah, pós-guerra, beleza. assim, durante a guerra e imediatamente após. Você vê que é um garotinho assim Perfeito. baixo, ele é da altura do Moskvitch, para dar uma ideia. Tá ótimo. Eu chego pro rapazinho assim, tento. Eu já tô sem meu lenço, já entreguei pro Moskvitch antes. Eu tento dar uma, sei lá, dar uma palpada nele, Você vê que ele rapaz, não ele tá tá tudo bem, chorando. rapaz? Ele sim, você vê que ele fala. A hora que ele fala sim, você percebe que ele tem um sotaque alemão bem carregado. Obrigado. Eu digo, qual é o seu nome, jovem? É, Lucas, senhor. Por que que os outros ali estavam te incomodando, Lucas? Eu imagino que é por causa só da descendência dele, né? É, Mas eu você quero ver acha que é pelo se ele tem algum preconceito? outro. É, por causa do preconceito, mas eu quero ver se tem alguma outra razão. Quero ver o que que ele me diz. Eles pegam no meu pé por causa das histórias que eu conto sobre meu pai. Aí eu olho assim. Que tipo de histórias, Lucas? Eu sabia que meu pai ia aparecer por aqui, sabe? Ele tá virando um desenho animado. Eu já vi ele tá parecendo Pernalonga. Meu, você começa a ter impressão que esse moleque tipo, tá com os dois parafusos a menos. Você vê, ó, o mouse que vi Sim. ainda olha meio assim, ah, beleza, tal, tipo, Ah, o faz Mouse algum. Kit tá do meu lado. Eu digo assim, Mouse Kit, vai ver se consegue um gelo, alguma atadura aqui pra ajudar o rapaz, porque o Tá. rapazinho tá bem machucado. Tá. Você vê que ele enfia a mão no bolso, ele tira uma bolsa de gelo. Ele usa aqueles truques de Beleza. sacolinhas mágicas do Félix. Você vê que ele chega Certo, assim, certo. ele põe assim, ele chega Eu acho assim. que, daí eu digo assim, um pouco menos, Mouse Kit, não precisa tanto gelo. Um pouco menos, por favor. Tá. Ele pega assim, ele ajusta, meio que ajusta na mão pra reduzir, mas aí fica de um tamanho adequado. Aí, beleza, aí, tentou ajudar uma. Eu não tô levando muito a sério a história do jovenzinho, mas pela situação toda, eu acho que qualquer ponta eu posso tentar dar uma pesquisada e eu digo, mas. E o seu pai faz muito tempo que ele está se transformando no Pernalonga? Yaya, você vê que a hora que ele fala assim, você percebe que ele é tipo, ele dá entender. Agora você percebe que o moleque é alemão, porque ele fala assim em alemão. Desde que ele trabalhava com o Sr. McGrath, mas faz um tempo que ele desapareceu. Mas mesmo assim, eu sei que é meu pai. Cara, tipo, agora você tá com a certeza que esse moleque bateu o pino faz eras. Certo. Aí eu digo assim, Lucas, você estava aqui faz tempo? Você viu? O que aconteceu aqui? Não, eu tava voltando da escola e você vê que. Ele tá com a mochilinha dele de lado. Quando eu ouvi o barulho da bigorna batendo no, na cabeça desse bicho. E você chegou a ver ele antes da bigorna ou só depois que chamou a atenção? Não, só depois que eu só vi a bigorna e olhei pra ele. Aí eu vi ele do jeito que tava. Aí eu Aí corri ali. Aí você vê que. E aí eu corri ali pro padeiro, pedi pra ele chamar a polícia. Aí eu digo assim, e o seu pai, Lucas, ele tá parecendo mais ou menos como aquele ali, assim, alguns pedaços de animação, de desenho, algo parecido? Ele começa a olhar o Andras, tal, ele o Connor. Não, ele tá mais parecido com esses que são, não com esses, com essas coisas esquisitas. Ele tá parecendo desenho mesmo. E no caso, só recapitulando, ele disse que o pai dele sumiu, é isso? É. Ah, tá. Ele Ele digo assim, também te deu a você. pista, Sim, ele do te deu uma senhor que ele pista. trabalhava pro senhor McGrath, isso? Que eu conheço É, o quem é esse senhor. senhor McGrath? Cara, você está relacionando o antigo dono da McGrath Toonshaw. Ah, está, viajei, então é verdade. Então é o mesmo prédio que você. Aí Tá. você pensa, tá? Pode ser que o cara tinha algum acesso. Certo? Aí eu quero só. E quando é que foi a última vez que você viu seu pai, Lucas? Você vê que ele fica pensando, acho que foi mais ou menos na época do Natal passado. Ele ainda não estava tão parecido com o Pernalonga como ontem, como hoje. Ah, você viu ele hoje? Ele aponta assim, bem de relance, mas dava para perceber as orelhas. Você vê que ele aponta pro alto do prédio. Pro alto ali do prédio da Tunes, né? Da McGrath Toonshaw. Isso. Aí eu. Bom, Lucas, muito obrigado. Ele não sabe muito bem como lidar também com o pequeno, mas muito obrigado, Lucas. Ele pega assim uns dólares do bolso, da carteira dele. Vá comprar um chocolate. E mais cuidado aí quando voltar quando estiver voltando à escola. Tá, você dá uma moeda, ele sai lá, vai direto pra padaria comprar um doce, alguma coisa, você vê que o Moskvitch olha assim. É engraçado, porque ele olha com uma seriedade assim que é abissal para um desenho. Daí eu digo, qual o problema, Moskvitch? Não sei, tem algo muito errado nessa história. Tipo, ele falou que o pai tá virando com ele, mas parece que ele tá jogando as bigorna nesses caras, mas esses caras estão virando com ele. Você vê que, tipo, começa a fazer umas engrenagenzinhas em cima da cabeça do Moskvitch, tipo, ele. Sim, eu tô E torcendo elas para começam a que eu voltar não até falo deslocha. nada, mas eu tô torcendo para que apareça uma lâmpada assim na cabeça dele. Eu fico olhando assim uns segundos assim, ó, para aquelas Das, engrenagens. é, as, aí as engrenagens meio que desmontam ele. Acho que só se a gente olhar ali no prédio, será que não tem algum problema? Quando eu vejo assim que não apareceu a lâmpada, assim eu boto a mão na cabeça e digo assim: sim, Moskvitch, vamos lá. Mas eu quero só antes de conversar lá com o Dr. MacRabbit, ver se ele descobriu algo interessante. Tá, você vê que ele ainda tá lá, tipo, as pessoas fizeram um círculo olhando para fora, sabe? Sim. Policiais, eles, ninguém olha lá o cara fazendo lá a autópsia. Sim, Ele eu chega. chego assim meio naquela, também assim, tentando evitar olhar assim, tentando meio que falar só olhando pro Tá. doutor assim. Ele fala assim: é realmente algo muito estranho, sabe? Processo de desidentificação, ele normalmente é partes que elas ficam similares, vamos dizer assim. Então você ganha a pata de uma vez, as mãos. Mas aqui, por exemplo, olha isso, ele pega assim, ele arranca, você vê assim a mão dele, o coração do cara, tipo, e é Eu dou engraçado, aquele. você dá aquela segurada, aí a hora que ele, você vê o coração do bicho, ele tá assim, com aquele desenho de coração de desenho, sabe? Sim. Só que ao mesmo tempo você percebe que ele tá com essa mistura esquisita de sangue e tinta ainda saindo um pouquinho, ele... É Beleza. engraçado porque ao mesmo tempo que tem parte humana, tem parte desenho, não faz o menor sentido. Não é como se de repente tudo tivesse virado tinta, tudo ainda fosse sangue, é como se tivesse misturado. Isso não é normal. Eu pergunto para o Dr. Moskvitch, eu digo, a única forma de um homem virar um desenho é permanecendo muito tempo na Desenholândia, correto? Até onde se sabe, sim, apenas muito, muito tempo em locais de desenho animado. A Desenholândia não é o único, você deve saber. A Nimegaoka, por exemplo, em Tóquio, foi um local que sofreu muito com isso. Aí eu digo, claro, claro, mas assim, nenhuma outra forma que você conheça ou já ouviu falar, né? Não, não. Pra mim, até onde eu saiba, não. Tá bom, bom, doutor, continue aí, bom trabalho, e já viro as costas, sim, e só vou falar com o Santino. Pode chamar de instinto policial, mas algo naquele prédio, né, me chama um pouco a atenção. Eu e o Moskvitch vamos dar uma olhada, então fique de olho, caso a gente precise de alguma coisa. Eu vou deixar dois dos meus homens na entrada só para garantir que ninguém mais entre, sabe? Esse prédio está condenado a um bom tempo. Tomem muito Certo. cuidado, rapazes, que ali é um local que, bem, eu não vejo nenhum problema com o ratinho, mas você principalmente, a gente tem que se cuidar nessas horas. A gente não tem a mesma facilidade que os desenhos. Verdade, verdade. Tá. Mas temos um mistério a resolver e algo me diz que lá está a chave. Ok, eu botei um aspecto aqui em jogo chamado prédio condenado. Ele sem invocação gratuita. Então vocês entram, tá escuro. Você vê que aí o Moskvitch fala: é melhor você ir na frente. Eu vou com a lanterna atrás, tá? Eu olho assim meio indignado pro Moskvitch, não sei se ele percebe que tá meio escuro. Eu só faço assim um Tá. sim com a cabeça assim e sigo. Ou então aí ele fecha assim. Ah, faz o seguinte. Ele pega. Cara, você não sabe, ele tira um farolete que é mais ou menos do tamanho dele. Ele entrega para Certo. você. Parece aquelas lâmpadas de cenário de teatro, sabe? Certo, certo, sei. Aí você tá com iluminação o suficiente para andar. Aí ele vai Beleza. na frente com a pistola. É uma pistola de desenho animado, mas você sabe que essa pistolinha aí faz um estrago do capeta. Tipo, Bom. você começa, vocês andam assim uns 3, 4 andares, aquele. Sabe? Certo. Deixa eu ver agora uma coisinha. Vocês estão, eu acho que no quarto andar. Só aproveitando Alguém então, vazou. Fábio, tu disse para mim que eu tenho uma invocação do McGrath Toon Shows gratuita. Essas invocações eu posso usar tipo para quê assim? Em qualquer teste que você acha que vale a pena, de repente, que possa ter a ver com a McGrath, ou de repente para obter alguma pista relacionada, Ah, você tá, pode utilizar beleza. essas invocações gratuitas como se fossem pontos de destino. Perfeito. Para não precisar usar os seus pontos de destino. Vocês estão aqui, ó. Eu fiz um desenho de uma escada um pouco mais para baixo aqui. No caso, a impressão que tá dando pra gente no primeiro momento, esses primeiros 3 andares, é que não tinha nada, totalmente abandonado. Totalmente abandonado. É um local. Você vê que todas as janelas estão vedadas. E, tipo, agora vocês olham o corredor. Do nada aparece aqui por essa porta que eu tô marcando um uma criatura assim, que é um. Parece um urso de. Você vê que tem a cabeça de um urso de pelúcia, emendada no corpo de um humano, a perna. Uma das pernas é uma perna de um urso de pelúcia, tipo, você vê que a barriga parece que tá meio estofada. Uhum. Cara, você tá tentando realizar o que diabo tá acontecendo ali. O bicho. Mas a impressão assim que me dá é que é muito parecido com o que a gente tinha visto lá embaixo na rua, né? É, você começa, você faz mistura. Alguma associação. Ele faz um barulho. Um negócio meio zumbi. Só que ele. Tipo assim, eu chamo, né, na sigla do nosso distrito. Não, chamo na sigla do distrito, né? Do aquele de. Aponto a arma com uma mão, segurando a lanterna no rosto dele e digo, né, distrito policial da Zinholândia, pare! Tá, você vê que a hora que você aponta a lanterna ali, tipo, ele tenta, ao mesmo, parece, é um negócio meio bizarro, porque assim, você sabe que pessoas normais andam de maneira normal. Desenhos tem aquele movimento meio exagerado do corpo, até o Andras, tipo, quando ele vai andando, você vê que ele tem aquele passo meio desenho. Uhum. Você não tem assim... Você não consegue dizer exatamente, mas você consegue discernir um desenho andando e um humano andando. Esse bicho tá andando como se fosse, tipo, ele tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não conseguindo fazer nenhuma. A hora que você soca a lanterna no olho dele, você vê que ele tá, tipo, com uma corrente no braço, uma bigorna amarrada nessa corrente, cara. A bigorna é, tipo, do tamanho 100 toneladas, assim. É, basicamente... Faz um teste aí de cuidadoso. E eu vou fazer pro Andras um teste de zip, que é a esquiva dele. E dois. Tá. Beleza. Você esquivou de lado, e a hora que o Mouse Kivitz se esquiva, você vê que ele sai pro canto. Ele já pega aquela pistolinha, bicho. É tipo o Homem de Preto. Ele dá um tiro, ele voa pra trás, mas ainda assim é que eu ganhei um impulso no teste de defesa. Entende? Beleza. O Mouskevich. Aí deixa eu ver a astúcia dele. A astúcia dele é uma astúcia regular. Mais um impulso. Cara, nossa senhora. Cara, você não sabe como o cara atirou e, tipo, o bicho é totalmente descoordenado. E, tipo, a hora que ele atira, você vê que o bicho cai, assim, do lado. A cabeça do bicho meio que explode. Negócio meio alien, cara. Você não conseguia imaginar na potência dessa porra, dessa arma do desenho. Só que tem um detalhe, nisso aparece mais uns dois bichos aqui, ó. Eu tô marcando uns Vzinhos onde eles estão. Sim. E no caso, esse primeiro foi incinerado, assim, foi obliterado. A cabeça explodiu. Deixa eu só fazer uma marquinha. Eu vou fazer um M aqui, é onde você tá. E aonde tá o A é onde o Andras tá. E esses dois, eles parecem exatamente igual ao primeiro, assim. Ursos estufados. Não exatamente igual. Você vê que um deles tem uma cauda de gambá e tal, mas você vê que eles estão totalmente descoordenados. Tipo, você não consegue. Uhum. Um é um urso, o outro é um gambá. Você vê que esse gambá ele tenta até virar pra tentar usar alguma coisa como se fosse um ataque de mau cheiro lá da cauda, uhum. E parece que não vai. Certo. Não faz diferença nenhuma. E tentando no Mouskevich. Aí o outro vai tentar atacar você. Ele também tá com uma dessas bigornas mas malucas. Rola teu cuidadoso. Vamos ver o que vai acontecer. Ele conseguiu 4. É isso que você tem que superar. Nossa, mãe do céu. Acho que não vai rolar. 2. 2. Cara, ele pegou essa bigorna, ele arremessou no teu pé. Mas, tipo, ela não chegou a te machucar pra valer. Mas ela bateu, doeu um tanto. Eu tô assim... Como você sofreu 2 de dano, você teria que marcar ou uma caixa de estresse ou consequências, que normalmente a absorção é assim. Você marca uma das caixas, deixa eu até pôr aqui que eu esqueci de pôr os números, porque cada caixinha que você marcar, ela elimina um tanto de pontos, que é o número da caixa, entendeu? Uhum. Você vê que tem aí 1, 2 e 3, certo? No estresse, né? Isso. Aham. Uhum. Aí você tem a opção de marcar a caixa 2 ou marcar, por exemplo, a caixa 1 e sofrer uma consequência, só que não faz muito sentido. Estresse, você limpa no final do conflito, você limpa. Ah, eu vou marcar 2, então, de estresse. Tá, marcou. Ok, eu já tirei aqui o 2. Tá, o que acontece é que a corrente deu uma bela arranhada na tua perna, no que ela bateu e tal. Você sente, assim, deu sabe aquela pancada meio dolorida, mas você percebe que tirando isso, nada demais. Tá. Tá. Deixa eu ver, o Moskvitch já atacou, os outros dois já atacaram. Agora você já vai atacar? Bom, eu vou tentar. Veja assim que eles não têm intenção nenhuma de conversar, até porque eu não sei se eles conseguem conversar. Então eu vou chamar no tiro mesmo. Vai no tiro? O que que você vai usar? Qual abordagem você pretende utilizar? Descreve para mim como você vai atirar. Ah, eu vou, nesse caso, como eu tô com a minha perna machucada, não vou ter muito tempo para mirar, não. Eu vou tentando recuar um pouco, porque como eu já tô ferido, para a escada e começar a atirar assim no que eu tiver com o foco da luz. Tá, eu vou te considerar então que você tá com poderoso. Perfeito. É, vai ser um ataque poderoso, manda bala. Se você, tipo, gastasse mais Foi. tempo, Não, eu tudo bom. vou tentar dar uma recuada para não ser tipo alvo de novo assim. Ah, Ser isso é meio uma pau no outra cu ação. para cima do Balskvit, mas vou deixar mais Isso é ele uma. na, Ó, na... isso não vai ser você, não. Isso você não pode fazer mais. Você já tomou uma ação. Agora é os bichos. Você não conseguiu atingir, ele conseguiu escapar do tiro. Mas ainda assim, tá, deixa eu ver quem dançou. Esse cara aqui já era. Acho que esse aqui que foi que fez o. Ah, não, esse aqui tinha acabado de entrar. Ok, deixa eu rolar pelos carinhas. Olha, vocês deram muita sorte que os caras. Um deles tentou meio que correr. O que arremessou a bigorna contra você tentou correr para cima do Andras, mas ele tava numa corrida tão descoordenada que ele meio que. Não tá conseguindo fazer nada. Você percebe que ele tá. Eles não têm nenhuma coordenação. É como se de repente o corpo não obedecesse de maneira nenhuma. E o Moskvitch consegue se esquivar. O outro tentou arremessar uma bigorna contra você. Faz um teste aí do teu ágil para ver se você consegue escapar. Porque você vai ter que, digamos assim, esquivar usando o corpo. O zero. Ah, zerou? Não, tudo bem. Foi o suficiente. Cara, você não acredita como o cara arremessou mal, tipo. Não dava pra. É, ele jogou, tipo. Você vê que ele arremessa, mas, tipo. Você nem se esquiva, mas ele arremessa. Mira de Stormtrooper, entende? Sim. Ok. Agora você vai querer fazer o quê? Bom, Tem esses agora dois eu aqui. vou aproveitar, porque quando ele arremessa essa bigorna, ele joga ela e perde ela, ou ele tipo joga e ainda Perde poderia jogar ela. de novo? Perde ela, ele Ah, usa ele como se perde. fosse Ah, uma então eu vejo que boleadeira. eles já não estão mais com as bigornas. Aí eu vou tentar me concentrar para atirar melhor dessa vez. Tá, você vai por cuidadoso, né? Beleza. Você vai por cuidadoso ou tipo, você vai mirar da maneira mais precisa possível. Porque se for mirar mais preciso, é esperto. É, vou tentar mirar da melhor maneira possível e ir com esperto. Tá, então vai com esperto então. Rola e eu vou. E vamos ver o que que vai acontecer. Ah, só pra constar, você viu que eu marquei ele que lá no fundo do corredor tá vindo um. Ele não ataca nesse turno. Uou! O Moskvitch também ataca. Eu vou rolar aberto, porque como é do Moskvitch, não é do mestre. Beleza. Upa, Nossa. lele! Agora vamos ver as Nossa, que... defesas. Vamos ver as defesas. Um zerou. Nossa senhora, que você arremessou, atirou. O cara quase que. Ele foi tentar ir para um lado, foi para o outro, acertou dele direto, assim, headshot. Eu tô considerando que você tá com um impulso, porque, tipo, você tá vendo que começa a vir uns bichos, mas eles começam a ficar assustados com a precisão dos tiros, tanto teu quanto do Moskvitch, que ele fez a mesma coisa. Você tá com um impulso desse assustados. Certo. Você pode utilizar esse impulso a qualquer momento. Nessa, apareceu mais um, só que eles estão meio longe. Você percebe que tem uma portinhola em algum lugar mais pra frente, saindo provavelmente de algum escritório antigo, alguma coisa do gênero. Mais ou menos como saiu do outro lado o mesmo cara. O que que você vai fazer? Bah, eu tô, esse no caso, esses três primeiros já morreram, né? É, já rodaram. Esses três Então aqui estão. temos Você só só esses tá. últimos. Eu consigo ver, eu, bom, aponto o foco de luz, eu vejo que tá vindo mais dois, né? É, a distância tá grande. Ah, então eu digo assim pro Mouse que a gente, pra nós, Mouse que a gente, vamos ver o que tem, vamos para esse lado aqui. Aí eu vou tentar entrar nesse corredorzinho aqui. Pra cá, onde eu fiz a seta? Isso, essa aí. Tá, ok. Quando vocês entram, vocês percebem que é uma sala grande, é um escritório, tem uma mesa aqui, mais ou menos. E você vê que tem, tipo, uns seis desses bichos. Fora os dois que entraram no corredor. Aí o Mouse que vem. Acho que estamos no É, rio lá. eu assim, eu tô numa situação desesperadora para ter uma cena triste, mas eu tipo assim, pensando, puta merda. Bom, eu vou tentar jogar essa mesa, assim, deitar, virar ela pra servir de Tá. escudo e vamos tentar balhar Tá, esse cara. faz um teste de cuidadoso. A dificuldade é razoável. Se você conseguir, você vai ganhar a mesa com cobertura. Ok, Yes. você ganhou. Eu vou colocar aqui cobertura de mesa. Só que você repara que eles estão realmente. Os bichos parecem meio assustados. Assim, Você vê que mal se. eu me protejo com a mesa, mas assim, se eles não vierem me atacar, eu não vou fazer uma chacina desnecessária. Mas se eles vierem me atacar, eu vou me Vê que defender. eles estão assim. A questão é que eles estão indo para cima de você, mas estão naquela coisa meio zumbi mesmo. Eles, sabe, totalmente descoordenado. Esses dois que eu tinha traçado no corredor, eles estão na porta pelo outro lado. Isso, a gente não vai ter cobertura no caso. Tem, o Mauskevitch tá aqui. Você tá atrás da mesa e o Mauskevitch tá aqui. É onde tá o A. Você vê que eu vou pegar essa façanha, esse impulso que a gente tinha nos assustados e vou usar ele para atirar com o Mauskevitch. Então 4DF mais 2 de zip. Peraí, deixa eu lembrar se o zip dele é mais 2. Acho que é mais 2. Acho que a astúcia, a cara dura dele é mais 3. Não, é o charme dele que é mais 3. Eu juro que eu não sei por que que eu coloquei essa. Isso, mas tudo bem. Ah, não, isso é a McCloud. Não, mostra A que cara vídeo tu quer dura saber dele é o que mais eu... 3. é a cara A dele, maior é mas você mais 3. quer saber o zip dele ou qual? Não, é a cara dura, eu já peguei, é bom. Ah, beleza. Você vê que ele começa, tipo, você vê que ele guarda a pistola, ele dá um sorrisinho meio maroto, ele faz um assobio. Opa. Uou. Cara, você vê ele pegando de dentro da sacola uma daquelas. Sabe aquelas barretas que tem luva de boxe dentro? Sei, sei. Ele usa, esses dois carinhas são empurrados para fora, você só escuta o barulho do outro lado. Brrr, de parede desmoronando. Esses bichos devem ter ido parar lá no meio do corredor. Lá no meio da rua. Beleza. Eu quero Eu dizer tô. pro É que mouse que. assim. Ah, Eu tá, tô diga. considerando que ele gerou um outro impulso, que é o reforços. Que, tipo, as pessoas perceberam que tem algo acontecendo aqui em cima. Ah, era isso que eu ia falar pra ele, tentar chamar reforço, mas no caso a gente imagina que os policiais que estavam lá fora vão perceber É, essas dois bichos crianças caindo. caindo. Beleza. Tá. O que que você vai fazer agora? Bom, os seis assim estão vindo daquela maneira meio zumbizoide, né? É. A porta que a gente tem nesse corredor pra sala, ela tem uma porta ou não? Se tinha, o Andras acabou de destruir. Ah, bom, então eu vejo que tentar trancar eles na sala não é uma opção viável. É que assim, é que agora eu fiquei pensando, né? Uma mesa de madeira contra uma bigorna de 100 quilos Olha, você não tem que. vai. Cara, pensa no seguinte: você tá num prédio condenado. Tem um Eu aspecto. O vou. prédio. Ou seja, você provavelmente. A madeira tá podre e tal. Você pode fazer alguma coisa com isso. Você Sim, tem um sim. aspecto de cena. Você só não tem. Você só vai ter que queimar ponto de destino se for usar. Certo. Não, mas por enquanto eu não tenho. Para eu criar uma vantagem para eu poder usar uma cena assim, aí como é que eu faço? Rola por cuidadoso. Rola por cuidadoso, porque você vai estar, tá, na verdade, descobrindo coisas relacionadas a É, eu esse quero aspecto. exatamente. Eu quero aproveitar esse tempo que a proteção da mesa me dá para tentar encontrar uma forma de usar melhor. Ó, cinco. Upa, Lele, você conseguiu um sucesso com estilo. Eu estava considerando razoável. Você ganhou duas invocações gratuitas no prédio condenado. Você vê que a madeira, onde está esse cara? Eu vou fazer até um desenho para você entender. Tá vendo onde está o círculo? Você tá Sim. percebendo que essa região, quando eles passam, o rangido tá de madeira muito podre. E você vê que tem, tipo, uns objetos lá que são um pouquinho mais pesados. Se você arremessar na região certa, você consegue fazer com que todo esse pedaço desmorone e leve esses seis com ele. É Todo isso que eu vou tentar fazer, então. esse pedaço que tá. Só esse pedaço que tá detonado. Eu considerei que é uma zona à Certo. parte. Então Perfeito. vai, Vou rola tentar por. fazer. Rola por Pode cuidadoso, ser, cuidadoso. você vai queimar as duas invocações? Cada invocação que eu queimo me dá o quê? É as mesmas vantagens de um ponto de destino. Mais dois ou um Que novo é rolamento. mais dois. Não, eu acho que eu vou queimar só um. Ah, eu marquei aqui uma. Esse xizinho tá indicando que marcou. Vai, rola, você vai rolar por cuidadoso. Então, meu Não, cuidadoso é por mais esperto, dois. vai, por esperto. Eu vou Tá, considerar que então é você tá mais sendo esperto. três. E aí é mais três. E no caso, como eu tô usando um queimando um ponto, vai ser mais cinco. Uma invocação 5. Isso, uma invocação Nossa, cinco. sem nem precisa falar nada. Você Se arremessou, É, tipo, eu você pegar. escolho ali uma prateleira ali, pego uma prateleira não, pego Você pega um móvel ali que sobrou e um hack. isso, Aí, a hora isso. que você jogou bem no meio, você só vê os bichos caindo, tipo assim, faz até aquele efeito. Pum, pum, pum, pum. Lá embaixo, todos eles estão nocaute, já foram derrotados, todos os seis. Beleza. Agora Bom, que você. primeira coisa que pelo esforço físico assim, eu quero me escorar na mesa e dar aquela respirada assim, olhar pro Mauskevitch. Ah. Naquela assim de Mauskevitch, que é isso? Ele. Eu tô estranhando tanto quanto vocês. Uma criatura meio desenho, meio humano. Você vê que, tipo, pra ele o normal é ser desenho. Então, tipo, você falaria meio Sim. humano, meio desenho. Aí ele olha Sim. assim: eu vou fazer o seguinte, como você ainda tem o prédio, eu vou utilizar a última do prédio pra um teste de astúcia do Mauskevitch. Pra, tipo, ele olhasse pra ver se tem alguma coisa interessante, alguma coisa que se distingue em relação de escombros e lixo e tudo que faz o prédio como Beleza. um prédio. Eu tô queimando a outra, então são mais um. A astúcia dele é razoável, mais dois, então é 4 DF, mais dois, mais dois. Cinco, beleza. Você vê que assim, vocês olham, tem umas mesas aqui onde eu fiz esse traço, e tem vários papéis em cima deles. E em alguns deles, você vê que ele olha assim: papel esquisito, isso aqui eu não sei que idioma é esse. É, deve ser algum idioma que eu não conheço, sei lá. Eu vou dar Você uma vai olhar? olhada com ele nos papéis, ver se eu entendo o idioma. Tá. Você não entende. Faz um teste de esperto para ver se você entende alguma coisa. A dificuldade, eu vou considerar duas dificuldades. Tá. Quatro. Você conseguiu bater 4. Você não consegue ler, mas você consegue descobrir o que que é. Tá escrito em alemão, tá? Com aquelas letras toda rebuscada em alemão. O que Certo. você distingue é citação ao nome McGrath, do dono do show, em alguns papéis, e em outros, que parece papel de documentação científica, você consegue reconhecer isso? Tem o nome de um certo Dr. Helmut von Latzen. Dr. Helmut. Beleza. E, bom, eu Tá. quero guardar esses papéis como evidência Tá, e ok, eu já tô. Eu eu quero considerei, já tá aqui. ver se o meu rádio, ele eu tenho um rádio portátil, como é que funciona esse rádio? É um rádio assim. Normalmente ele tem um alcance curto, mas todo carro de polícia tem um retransmissor mais potente. É, eu tô Como mandando a Sami tá por um. lá, É, eu tô você mandando comunicou ela. um rádio pro QG lá pro distrito explicando. Preciso de Tá. reforços, criaturas não identificadas aqui no McGrafton Shows. Santinos, puder tá aí perto, volta, me ajuda. Tá. Preciso de um apoio. Você vê que o seu tiro fala: que bagunça vocês dois fizeram aí? A gente tá com mais pelo menos uns 8 corpos aqui para analisar. Bem, pelo menos alguém aqui deve estar feliz. Você tem certeza que ele tá mencionando o Sim. Panorama Rabbit? Eu digo assim, não, Santino, tem mais uma pessoa feliz. Eu, não tá meus corpos aí no meio. Aí eu desligo assim. Tá. Ok, eu tô considerando que tanto a cobertura da mesa quanto os reforços já saíram de jogo. São aspectos que já Perfeito. saíram de jogo. Essa, Você no vê que caso, tem esse nomes. corredor continua ou essa era a última sala, assim, era eu tô no último Era andar uma. dele. Pelo tamanho da sala, você repara que era uma sala de andar inteiro. O prédio em si não é Certo. muito grande, mas e você vê que tem janela por todos os lados. Então era a sala cobriu o andar inteiro. Tem um Justo. cofre aqui no canto. Deixa eu ver se o. Você vê que o Mauskevitch vai até lá para tentar arrombar. Ele usa. Você vê que ele pega. Faz lá umas coisas meio de desenho e tal. Ele Eu ia bota dizer, não a orelha aí, tem, tipo, por a orelha dele acaso, um esfica. maçarico? Não, você olha assim, aí dá aquela encostada, a orelha dele cresce, quase fica do tamanho dele, ele começa a mexer e tal. Ele consegue arrombar o cofre. E você percebe que tem outros documentos também relacionados ao Von Latz. Outros documentos iguaizinhos. Eu tô colocando uma invocação gratuita a mais no Helmut Von Latz. Tá. Então, o que que você vai querer fazer agora? Bom, Vocês têm duas. eu não. Ainda tem andar para cima ou não? Esse era o último andar. Não, não tinha andar para cima. Vocês estavam no último andar. Tá, eu quero É ver um se eu prédio. consigo identificar da onde foi jogado Tá, na aquele verdade, assim, aquela é o último bitola. andar, mas você consegue subir. Você sobe. Você Pro sobe, terraço, no tá? caso. É, no terraço, você não tem pista nenhuma, exceto uma coisa. Você olha para uma direção que vai dar na região dos portos, na região mais baixa, ali, mais suja da cidade, você vê que o prédio era empoeirado, estava muito tempo lá, e você vê que tem o desenho de uma pata de coelho de desenho animado, tamanho, vamos dizer assim, proporcional humano. Quero dizer, quando eu falo proporcional humano, quer dizer que a criatura, o desenho, tinha Sim, a seria um. altura de um ser humano. Certo, mais ou menos aí dando a ideia do perna longa, assim, um desenho grandão, assim, né? É, Tá, lembra aí. aquele. Eu tô mudando o nome daquele aspecto garoto maluco pra perna longa? E aí, você vai querer fazer alguma coisa? Bom, eu quero olhar assim, né? E no mesmo. Só tem uma pegada dele ali, né? Não, tem várias pegadas, tipo, como se ele estivesse correndo naquela direção e pronto pra pular. Aí você olha, você vê que o próximo prédio é tipo, tem uns 20 metros, ia ser um negócio bem Matrix pro cara pular. Certo, certo. Eu quero olhar assim do terraço e ver se tem aquela posição exata de onde poderia ter sido jogado Certo. a bigorna. Eu vou considerar que você ganhou mais uma invocação no perna longa, por quê? Porque você olha assim, você percebe, realmente a tua ideia faz sentido agora olhando. Você até pede pro Mauskevitch, o Mauskevitch faz tipo o um gesto como se estivesse arremessando uma bigorna. Ele Aí tipo, ele quando eu pega olho assim, alguma eu olho coisa. pra ele assim. Vê se ele não vai realmente jogar a bigorna, assim. Meio Não, você vê assustado. que ele tem uma caixa, mas é uma Ah. caixinha mesmo, não é uma bigorna, uma caixa ele Beleza. joga. Ele até faz meio que a trajetória certinha. Ele literalmente joga essa caixa. É uma caixinha normal, de papelão. Ah, certo. Você vê que alguém lá embaixo grita: Ô, oh, joga a mãe pra variar um pouco! Aí eu olho assim e boto a mão na cabeça, assim. Mas não. Foi justo, foi justo. Foi importante. Aí eu dou um tapinha nas costas dele. Peraí, só pra terminar a cena, Diga. o Mauskevitch olha assim, você vê ele mostrando a língua assim: bobo! Eu até dou uma. Não, ele não riu, meu cara. Ele, tipo assim, tenta esboçar assim um micro sorriso, assim. Ó, eu tô forçando um aspecto teu de que você acha que desenhos são malucos. Pra dar, tipo, Tá, entendi. sorrisinho. Tipo, sair um pouco da casinha. Pra dar uma É, então. descontraída. É, ele dá assim Você aceita? uma. Eu aceito, Tá, eu aceito. você tá aquela descontraída tal, tipo, quebrando gelo. Você acabou de. Você ganha um ponto de destino com esse. É, com isso. Que você tem. Isso aí é uma. Assim, o André, você dá meio aquela. Ah, esse cara é muito bobo, mas tipo. É pela questão de que você tem dificuldade de entender desenhos. Sim. Beleza. Você acabou de ganhar um pontinho de destino. Ok. Beleza. O que você vai querer fazer agora? Você está em algumas poucas Eu queria pistas. lembrar assim que nessa época, no caso, câmera já era uma coisa que eu tinha acesso ou não? Ah, razoável. Você vai querer ter alguma câmera, tal? De repente, ó, lembra que você tem um desenho do lado. Eles têm umas coisas meio. Consegue fazer alguma Sim. coisa nisso. Aí eu olho assim pro Andras, assim, por acaso você não tem uma câmera aí na sua sacola mágica? Você vê que ele chega assim, não é sacola não, mas deixa eu ver. Você vê que ele abre o casaco, velho, a roupa dele, ele começa a fuçar nos bolsos, ele puxa uma câmera de um desses. Tá aqui. Bom, O eu que que só você quer? quero dar Eu tirar tô queimando um umas. ponto de atenção. Eu quero tirar uma foto assim só das pegadas assim do Do coelho Pernalonga? do Pernalonga Tá. para ter esse registro. Beleza, eu vou considerar que só tem a fim de registro, então não mudou nada em termos de aspecto. E aí, Aí o eu que que você quero vai dar fazer? uma última geral assim no prédio Ah. e não assim já quero tentar voltar pro primeiro andar, se eu não achasse mais nada de interessante ali na sala Não tem mais do Leonel. nada. Vocês não tem mais nada de interessante em nenhum andar, porque do que você fez aquilo, o prédio Sobrou tá. pouca coisa, né? É, sobrou Perfeito. só as paredes externas. Você basicamente fez o serviço que o pessoal da demolição ia ter que fazer. Eu só chego pro mouse que me te digo, aguarda contigo aí, mais tarde pode ser útil. A Ele câmera assim eu bota. entrego pra ele. Aí a câmera, você vê que a câmera encolhe no bolso de um jeito que você até hoje te assusta isso. Sim. Eu vi que não tento nem gastar meus neurônios pensando como É, aquilo você. acontece. Ok, aceita. Eu Aceita que só dói aceito, menos. né? É, exatamente, eu só aceito. Aí eu desço primeiro andar, vejo que o Santino tá com uma cara feia, só Você vê que digo é assim, assim. Santino, nós tivemos que fazer alguma coisa, eles nos atacaram. Eu até imagino. É, pelo menos vocês estão vivos. Encontraram alguma coisa interessante ali em cima? Aí eu digo, assim, falo assim, meio, ó, pra ele, pro Dr. MacRabbit, se ele já ouviu falar de um tal Dr. Helmut. Ele chega assim: Ah, Helmut von Latzen? Ora, Isso. dá uma olhada. Você vê que o Connor dá aquele sorrisinho meio irônico ali. Dá uma olhadinha no guia turístico da Desenholândia. Aí eu vou lá no carro, na. Como é que é o nome dela? Na. Vocês saem, tá? Sai você e o Moskvitch. Vocês vão na Samantha, né? Isso, vou na Tá. Samantha. Acha? Aí eu Cara, vejo se você no vê que eles. Calma aí, porta-luvas deixa. ela. Ah, diga. Calma aí, deixa eu chego. Deixa eu pegar ela. Nossa, fiquei assustado. Ouvi um barulho que parecia que ia cair tudo ali. O que que aconteceu? Eu conto pra ela assim uma versão resumida da Tá. história, assim, do que Beleza. aconteceu com a gente. Tá, você fala do Helmut von Latza? Não, eu Você digo pega. pra ela só se ela por acaso não tem no porta-luvas aí o guia Você turístico. vê que ela chega. Dá uma olhadinha. Ó, eu não quero nenhuma mão boba aí. Aí ele fica naquela de, ai meu Deus, pode ficar tranquilo, Sam, pode ficar tranquilo. Aí Tá, ela, beleza. ele Nenhuma pega mão assim o guia, boba. bem Tá. com bastante cuidado assim. Tá, você abre o guia, um guia. Apesar de falar da Desenholândia, é um guia feito de papel normal. Você tá lendo lá e fala: pontos turísticos da Desenholândia. Ah, a casa de Roger Rabbit, a casa do Mickey Mouse e coisas do gênero aparece lá. A base secreta do Dr. Helmut von Latten. Cara, tem você abre o mapa, tem um lugar lá que tá marcado com um X gigante com Sim. a base secreta do cara. Aí eu digo assim, nossa, que base secreta, secreta, né? Olhando pro Mauskevich. Ele. Acho que ele não gosta muito das pessoas. É, percebe-se, acho que, mas de qualquer forma vamos ter que visitá-lo. Aí antes eu quero passar no distrito policial, né? Dar um reporte pro como é que é o nome do meu superior mesmo? É o Pink, né? Pro Pink, Tá, você quero vê que dar um essa manta. reporte. Você fala isso essa manta. Ok, eu vou devagar, não esquenta não. Você vê Antes que de ela só de anda. sair, Sammy, antes de só deixa eu dar uma conferidinha com uma última palavrinha com o Dr. MacRabbit, só para confirmar se as criaturas que a gente enfrentou seguem o mesmo padrão, se são a mesma coisa que a que era a vítima primeira, aquela. Quando você fala disso pro Connor, ele olha assim: são todos do mesmo type. Pelo menos vamos ter mais o que analisar agora. Eu olho para ele assim com aquela cara de isso não vai ser tão divertido quanto parece naquela risadinha marota que ele tá dando assim quando ele fala isso. E você sai fora. É, eu digo assim, bom, se descobrir algo de novo, MacRabbit e Santino, me avisem, por favor. Eu vou reportar pro chefe. Ok, vocês saem e tal. Aí a hora que você entra no carro, você vê que a Samantha, você prende o cinto, a Samantha anda bem devagar, você vai passando todo. Tipo, você tem. O que ela deu pinote da outra vez, ela tá te dando de tempo para você gastar no rádio para falar com o Pink. Perfeito. Você nem Eu precisa ficar. quero. Você nem precisa ficar atento à estrada. Ela tá guiando super de boa. Beleza. Eu chamo no rádio então. Matt chamando o distrito. Você vê que seu voz. Aqui é o Ed. Oi, Pode Ed, falar, eu né? gostaria de falar com. Precisava falar com o chefe, precisava falar com. É, como é que é? O comandante Pink, isso? Comandante Pink, por Ah, tu. favor. Tá. Aí, ah, tu quer falar com o Sarja? Só um minuto. Ô, Sarja! É o Matt! Você vê que tu dá aquela microfonia. Aí ele sai fora. O que que você tem pra nós, Matt? Eu assim, olha, chefe, o que eu tenho Ah, não é só muito uma coisa. agradável, não. Desculpa, deixa eu só falar uma coisa. Quando eu falo Claro. assim, você imagina que a voz dele é um pouco mais fanha. Ele. O que que você tem pra nós, Matt? Tipo Cara, assim, vai, ele Tipo, realmente não gosta da voz do Pink, ele acha Não, muito só que assim, irritante. só que você respeita uma coisa no Pink, acima de tudo. Ele consegue, apesar de tudo, manter todo mundo na linha. Então, Sim. Não, é óbvio tipo, que assim, é uma coisa que ele guarda pra ele, assim, que ele acha muito irritante, mas ele não faz nenhum comentário a esse respeito. beleza, Aí ele. Tá, eu só dei um ele assim. exemplo, não vou fazer isso direto. Não, perfeito. Ele só. Olha, chefe, acho que é uma coisa meio esquisita. O senhor não vai gostar muito de saber, não. Mas tô reportando. Agora é o Tá, seguinte. aí você. As vítimas, não sei se já passaram, se o doutor, o Santino e o doutor McRabbit passaram para o senhor, elas são uma espécie de uma criatura nova, desconhecida, um híbrido entre um humano e um desenho, mas Ele. diferente de um humano que está se transformando em desenho, é uma coisa mais esquisita. Provavelmente eles já vão passar um reporte mais técnico para o senhor. Achei assim, ok. Precisa de alguma informação adicional? É, eu Eu já. digo assim, não, bom, se já, se eu já tinha conhecimento ou não, mas nós descobrimos que eu e meu colega fomos atacados, não sei se já passaram essa informação para o senhor também, por Não, essas isso é mesmas novidade. criaturas. Nós vimos que o possível assassino, pela posição de onde a bigorna foi lançada, provavelmente vinha de um prédio abandonado, que nós julgávamos abandonado, o McGrafton Shows. E nós descobrimos que ele não estava abandonado, várias outras criaturas iguais à vítima estavam lá. Então eu realmente precisaria de mais informações a respeito do paradeiro do McGrath. Provavelmente ele Ah, o tem paradeiro do alguma. McGrath. Aí eu vou queimar então É... essa. Esse. Você vai queimar uma da do McGrath um Charles? Eu acho assim, se ele já ia me falar, ou se eu queimar, ele vai me dar tipo, mais Não, informações do que. ele vai. Não, eu vou. Não precisa queimar, não. Ele chega assim. Olha só. Se for quem você está falando, eu sei do que se trata. O nome dele é Colin McGrath. O cara pirou na batatinha, mas quando eu falo pirar na batatinha, tá internado em Bedlam. Cara, a hora que ele fala, que menciona esse Bedlam, cara, você escuta a Sam, dá uma freada. Tipo, você dá aquela avançadinha, sabe? Sim. Não, se eu não tivesse com o cinto, eu ia dar com a cara no. Você vê que ela fala, nem a pau que eu vou lá em Bedlam. Vocês não estão nem sonhando que eu vou pra lá. Aí eu disse. Eu meio que finjo que eu não ouvi a reclamação dela. Primeiro eu quero falar com o chefe Tá, você ainda. continua Aí ele falando e. diz. Isso, daí diz assim: bom, a única coisa que o senhor sabe me dizer então é que ele tá em Badlands, isso? Isso, no Asilo Bedlam. Tá ótimo. E parece que ele tinha um sócio, chefe. Nós achamos uns documentos, um sócio, ou tinha ligações com um tal Dr. Helmut von Latzen. A hora que você. Encontramos alguns É, tá. documentos e citam o nome dele, mas como eles estão provavelmente em alemão, e eu confesso que não tenho muito conhecimento na língua, não consegui identificar a natureza dos mesmos. Tá, você vê que ele chega assim, ninguém aqui fala alemão. Mas o Helmut von Latzen é o cientista maluco da Desenholândia. Cara, eu já fui lá no lá na base secreta dele, é um lugar bem bacana, digo-se de passagem. Mas a respeito do doutor, nunca teve passagem pela polícia, nunca teve problemas. Não, os vizinhos não reclamam dele por algum motivo. Bom, e a última informação que eu tenho, chefe, é de um possível suspeito chamado, que a gente está chamando ele de Pernalonga. Não que eu esteja acusando o próprio Pernalonga, mas é o nome que nós estamos usando, porque, segundo informações de uma testemunha, eu vou omitir que foi uma criança meio lunático, assim, porque eu acho que não ia dar muita Tá. credibilidade para a história, só digo que foi uma testemunha. Parece que ele viu a criatura, também um tanto quanto híbrida de homem e coelho, na cena do crime, e no terraço do prédio nós encontramos patas pegadas de coelho justamente no local de onde o possível assassino atirou a bigorna. Eu tenho umas fotos aqui, eu vou anexar junto dos documentos, e aí mesmo que não tenha ninguém que fale alemão, mas como provas do Tá. acontecido, anexar junto. Você vê que ele chega assim, ó. Ok, traga a câmera e os documentos aqui pra delegacia, a gente vai dar uma analisada. Vou pedir pra a equipe que tá aqui trabalhar nisso. Aí eu digo, bom, se avise os outros que se virem algum suspeito com essa característica de humano híbrido aí de coelho, né, tentarem abordar o suspeito. Tá, você vê que a E gente. Vou colocar todos em prontidão. aí eu, bom, acho que então é isso, chefe. Por enquanto, vamos continuar aqui com a nossa busca. Eu tenho permissão para visitar o Colin e o Helmut? Sem problema, faça como achar que tem que ser feito. Eu Ele tá meio digo, que te ok, dando chefe. carta branca. Perfeito, digo assim, ok, Ok, chefe. você passa. Eu só quero saber se esse Badlands, assim, ele é um bairro ou é só um hospício? Você vê que você vai. A Samantha pode te dar umas pistas. Ah, tá, eu não conheço, eu nunca tinha ouvido falar nesse Badlands. Não, nunca tinha ouvido falar desse Badlands antes. Daí eu digo assim, Samantha, por que você não quer ir no Badlands? Olha só, meu chapa! Hospício Badlands é onde estão os desenhos que são considerados malucos. Até para o nível dos desenhos animados. Cara, olha que ela fala aí e você pensa, cara, desejo é um treco maluco. Quando você fala que algo Exatamente. é maluco pro nível dos desenhos, é que Eu realmente o cara fico na tá. dúvida assim, se eu fico preocupado ou se eu não dou bola, porque para mim são todos malucos no nível já que eu não dou muita importância, ou eu fico preocupado porque, que nem tu falou, é um nível assim Tá. demasiado maluco para meu cérebro. Eu tô forçando o teu aspecto de não entender como a cabeça de desenho funciona. Pra você é só uma coisa que, tipo, É, tipo, só deve, desse mais um tipo. maluco estranho que não deve ter nada de fantástico. Daí eu digo Beleza. assim, tá, Sammy, mas Sammy, não de... mas eles estão presos, não estão? Tá, meu chapa, eu vou te levar até ali perto, mas eles não vão me convencer a entrar lá nem a pau. Tá, Você vê Sammy, que até faz o o seguinte, Andra olha assim. deixa a gente pertinho lá. Você vê que o Andra está assim com a mão, tipo, fazendo aquele. Sabe aquele. Rodando os polegares? Ele. Cara, você não tá, você não tem noção do que a Sami tá falando. Você vê que a hora que tu bate o olho, é que você vê que tem algo muito estranho. É tipo, você também acha que é tipo um cagaço só Sim, do sim. Andras. Então, Andreas, tem como ser pior do que um médico maluco que gosta de cortar pessoas e ficar brincando com os órgãos dela? Não tem como ser pior, Andreas. Tu já viu coisa ruim e esquisita hoje o suficiente. Vamos lá, vai ser tranquilo. Aí eu quero tentar rolar um teste para convencer ele de que não, vai ser. Tá de boa, tá tranquilo, Tá, vai ser faz um legal. teste de. Faz um teste de estiloso contra a astúcia dele. Deixa eu Eu é pegar a ficha do medíocre, Andras. então é zero. Menos um. Eu vou rolar o culto. Tranquilo. Você sabe que o Andras tem astúcia razoável? Não, relaxa. Tranquilo. Ele chega assim. Ah, tá bom, a gente vai, mas num dia que a gente não avisou. Você não tá ligado. Você vê que ele Sim, não, tá tipo. tranquilo, tranquilo. Tá. Pode ter certeza que nada mais vai me. Tipo assim, ele tá um pouco confiante assim, naquela de que não, nada mais vai ser mais estranho do que a gente já viu hoje. Relaxa. Ok. Então vocês vão primeiro na no hospício Isso, no Badland. hospício. Bela, exato. Aí eu digo pra Ok. Sam, bom, Sam, pra não ficar aqui, eu sei que tu fica meio desconfortável, aproveita e leva esses documentos pro chefe. Aí eu Tá, dou lá vocês descem, os vocês põem as coisas documentos. no porta-luva. Pode deixar, eu vou avisar o chefe. Cara, você toca. A primeira coisa que você vê, cara, você começa a ouvir umas risadas meio malucas. Aí começa a cair a ficha de que a coisa não é tão simples assim. Cara, agora deixa eu ver se eu tenho alguma. Bom, quando tu achar que é legal para eu usar esse aspecto de forma negativa ou tem dificuldade de lidar com as travessuras, acho que essa é uma coisa interessante, assim. Quando te dei o ponto de destino foi justamente por isso. Ah, Então, beleza, ok. então. Aí abre-se a porta, aparece um desenho raposa, né? Com roupa assim de médico e tal. Olha. Ah, senhores policiais, eu sou o Dr. Alstana. Por favor, entrem. Eu sou o responsável pelo plantão. Bom, Cara, apresento, vocês né? Agente entram. Mauskiewicz, agente Match, agente Cara, McCormick. você vê que ele. Bom dia, tipo, cara, você vê que. Cara, você começa a sentir que tem algo muito errado nessa história. Ou você tá com puta do cagão do lado, ou realmente o negócio é muito tenso. Mas assim, afora o aspecto assim do manicômio, ele é muito diferente assim, ou é só aquelas risadas sinistras que por enquanto É, eu são ouço assim. risadas sinistras e, tipo, é meio um prédio, assim, meio prédio de hospital. Sim, mas meio. Tem alguma coisa. Você não consegue detalhar o porquê, mas tem um negócio meio creepy no Sim, lugar. Você aquela sente aura alguma. estranha assim, né? É. Beleza. Mas assim, em termos Você vê assim que. de aspecto, aparência, daria a impressão de um prédio normal. Aí ele chega assim. Aí ele. Ah, pois não, aqui teve a presença dos senhores? Bom, doutor, eu preciso vir aqui porque nós temos umas perguntas a fazer para um dos internos, para o Colin McGrath. Ah, o senhor Colin McGrath, por favor, diga-se de passagem, ele é um caso muito interessante. Vem, eu vou detalhar o caso enquanto nós andamos. Eu Cara, levanto vocês vão assim andando a assim. sobrancelha Sim, quando ele vai. diz que é um caso interessante e vamos caminhando com ele. Você vê que ele chega assim. De fato, achamos muito estranho quando o pessoal do Centello Asylum nos enviou o pedido para aceitarmos o Sr. McGrath. Mas ele realmente é um caso muito interessante. Ele possui um desvio comportamental extremamente sério. Ainda não sabemos como categorizar ele patologicamente falando. Obviamente, a gente não utiliza os métodos que usamos em outros internos, pois não sabemos que danos psíquicos ele apresenta. O que sabemos é que ele tem uma variante de delírio místico, onde ele parece idolatrar os desejos como uma forma de perfeição, e ao mesmo tempo um tipo de transtorno de múltipla personalidade, onde não sabemos que lado dele está falando, qual dos dois McGrath é que está falando, o lado dele que se arrepende de ter feito alguma coisa, ou o lado dele que tem orgulho disso. Bom, de qualquer modo, o estado físico dele está tão bom quanto possível. Tipo assim, Cara, o Matt já, tipo assim, ele tem certeza que a conversa vai ser muito cansativa. Quando ele diz que o cara tem dupla personalidade, ele quase se arrepende de ter vindo, mas ele pensa assim, ah, tô aqui, preciso resolver o caso, vamos lá. tá. Você vê que o Dr. Austin ainda fala: olha, antes. Você vê que vocês chegam assim, tem uma plaquinha escrito McGrath em cima, né? E chega ali: antes de entrarmos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Aconteça o que acontecer, ele é um desenho. Entendeu? Fui bem claro? Eu olho assim naquela de, tipo, sobrancelha levantada assim, mas por que ele não é um desenho? Aí você vê que ele. Talvez seja melhor eu falar um pouco mais sobre o caso antes de vocês entrarem. Não quero perder o que já conseguimos de evolução no tratamento por causa de alguns policiais que não sabem dar uma olhada nos jornais. Você vê que ele entra assim, num escritório teu. Tipo, tem vários arquivos e tem tipo um arquivo do tamanho que dá uns 4 de altura teu escrito, McGrath. Sabe aqueles armários de gaveta? Tem Sei, uns sei. quatro. Tem um desse 4 vezes de altura tua escrito, McGrath. Nossa, eu fico assim meio espantado. Ele chega assim, esse jeito. O Sr. McGrath, ele sofre de algum tipo, muito curioso de múltipla personalidade e delírio místico, como eu disse. Você deve saber que mesmo humanos podem recorrer ocasionalmente à lógica de desenho, principalmente em locais como a Desenholândia. Pois bem, ele. Acho que talvez seja melhor você dar uma lida nisso aqui. Ele mostra um recorte de notícia do New York Times dizendo: maluco é dono de indústria de desenhos, maluco tenta o suicídio no Empire State Building. Aparece a foto de um cara numa fantasia de coelho com uma camisa amarela tipo Pinóquio, sabe? Umas Sim. calças tipo. Uma calça tipo a do Roger Rabbit, mais alaranjada, e Sim. tipo, o alto do prédio, tipo, tem, você vê lá, Sr. Colin McGrath, dono da falida indústria McGrath Toon Charles, tentou suicídio alegrando que iria atravessar o país a pé. Você Eu vê que olho a assim hora a que data ele. dessa reportagem é de quando? Uns 7 anos atrás, por volta final, Beleza. época do final da guerra. Você vê que o Andras dá uma olhada assim. Ele estava tentando utilizar lógica e lógica? Eu meio que não entendo assim, ou eu entendo esse comentário? Você fica meio boiando, você tem problema para Tá. entender a lógica de desenho. Você Beleza. olha assim com o cara, ele chega assim: olha só, você já viu o desenho, certo? Você lembra de quando criança assistiu alguma coisa? Bartolino, Pernalonga. Você lembra os desenhos do Coyote e do Papaléguas? Você lembra quando o Coyote tentava atravessar o desfiladeiro e até um certo ponto aí ele olhava para baixo e caía? Me lembro. Isso é lógica e lógica. Em algumas situações, a gravidade ou a respiração só funcionam quando você lembra de que ela existe. Então, por exemplo, se você tentar atravessar o rio e, por um acaso, simplesmente não se lembrar que você precisa respirar, você consegue algumas vezes simplesmente atravessar saindo molhado do outro lado. Senão, você clup, clup, clup, clup. Entendi, mas ele, como ser humano, tentou usar isso. É isso que vocês querem me dizer? O Dr. Alcena fala exatamente isso. Uma das personalidades dele acredita que é uma desses dois Minecrafts que a gente fala, acredita que ele se tornou um desenho. Então, ele simplesmente achou que eu vou sair andando do Empire State Building até o Kings em Los Angeles, nada vai acontecer. Entendi. E alguém conseguiu impedir ele? Conseguiram pegar ele, utilizar uma tela de segurança alguns andares para baixo e, por sorte, chamaram alguns desenhos, porque aí eles aplicaram uma lógica de desenho para fazer uma tela que fosse resistente o suficiente para não arrebentar no caso de ter muitos andares na descida. Sabe como é, né? Ah, Você fica entendi. naquela, é tipo, para não arrebentar. Certo. E aí eu digo, bom, desde que aconteceu isso, ele tá aqui no asilo, correto? Ele ficou um tempo em St. Helens, mas ninguém sabia como tratar lá. Toda vez que alguém. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você vê que ele abre um armário do lado, tem tipo umas cinco fantasias iguaizinhas à da foto. A gente tem que nocautear ele, topar ele antes de trocar a roupa. Qualquer tentativa de mencionar que ele não é um coelho gera nele uma reação psicótica. Eu pergunto se é nas duas personalidades dele que dá esse problema. Ele. Não, as. Aparentemente, quando ele tá na que se arrepende, ele parece cair mais na real do que aconteceu. E ele nunca falou sobre o que que ele se arrepende? Não, a gente só ouve ele falando coisas do tipo: eu não sabia que ia ser daquele jeito. Bom, mais alguma recomendação, doutor? Acho que é só essa. Tome muito cuidado com qualquer detalhe, por favor. A gente tem alguma evolução com ele, a gente quer curar ele. Eu não sei como ele pode reagir a comentários. Certo, bom, vou tentar, mas é que infelizmente estamos tendo uma investigação de alguns assassinatos, então eu Tá. realmente tenho o dever de conversar com ele. Aí eu só pergunto ali, você sabe me dizer assim, tem alguma indicação para eu saber com qual dos McGraths eu estou falando? Vamos dizer assim, aquele que se arrepende, ele é muito choroso e chora muito. Ah, Ele entendo. tem aquele. Tá. Então tá ótimo, bom. E Então vamos conversar com ele. o outro Minecraft, você pode ver que tem um tom meio de desenho animado. Quando Ah. ele fala isso, você lembra que todo desenho animado, por mais sério que fala, tem aquela vozinha meio esganiçada, sabe? Tá, beleza. Então eu vou com o O mouse Andras, fixo. beleza. Tá. Ele chega assim, quando vocês entram, ele tá exatamente com a roupa, tal, você vê, ele tá num canto assim. É aquela coisa, aquela. Sabe, paredes acolchoadas? Sei, sei. Nesse esquema. Mas ele tá com uma roupa de. Daquela roupa que finge que você desenha, tipo aquela roupa Isso. de coelho, tá. Aí eu Isso. chego. Boa tarde, senhor McGrath. Ah! Oi! Que é, velhinho? Tipo, Eu você vê que ele tá com digo. uma cenoura na mão, mas. Cara, Sim. eu tô forçando o teu aspecto de não entender, de ser muito lógico. Você tem aquele Certo. aspecto que é como tem muita lógica, né? Por ser um policial sensato, você começa a ficar. E aí, o que que você vai fazer? Você vai negar o aspecto ou vai receber? Vai negar Assim, forçado ou vai não, aguentar? mas deixa eu entender assim, para quanto for esse aspecto, aí no caso, se eu aceitasse, eu estaria tipo Se você. pensando que Você estaria deixando assim, ah, não, eu não dá pra. Tipo, você fica levar naquela, isso a vou ter que sério, esfregar né? na cara. Ah, não, É. não, eu vou negar o aspecto porque Certo, tipo, você paga um ponto. Eu pago um ponto porque eu acho que é mais importante eu resistir à tentação de esfregar. Tipo assim, eu tenho vontade, quando eu vejo ele com aquela Coisa maluca, cenoura roupa imitando o maluca. Pernalonga, eu tenho vontade de pegar a cenoura Isso. assim e falar Tá alguma na coisa pra cara. ele. Mas é, eu seguro assim e digo tudo bem. Dando mais um sorriso, mas um sorriso extremamente forçado, assim. Não, tudo Tá, bem, entendi, senhor beleza. McGrath. Tá, você se segurou, E legal. ele, ó, eu olho assim para ele e digo, senhor McGrath, eu vim aqui conversar um pouquinho com o senhor, fazer algumas perguntas. Talvez o senhor possa me ajudar em um caso que eu estou resolvendo. Ah, claro, pois não. Fique à vontade para perguntar. Eu digo assim, mas antes de queria só saber um pouquinho mais da empresa que o senhor possuía antigamente, a McGrath Toonshows. O que você pode me dizer a respeito dela? Cara, a hora que você menciona, cara, isso é tipo, você vê que o rosto dele tava meio sorridente, aquele sorriso meio. Você vê que, Sim. tipo, até um dentinho falso de coelho eles colocaram na tal pra, sabe, tentar colocar na Sim, cabeça tentar. dele, tirar Exato, ele dessa. verdade. Aí ele. Você vê que ele começa a ficar choroso, cara. A cara dele começa. Eu não queria ter feito tudo aquilo. Não Aí eu queria. olho assim, pra ele eu quero aproveitar que é o momento que tá a personalidade que se arrepende pra perguntar, mas o que foi que aconteceu, Sr. McGrath? O doutor me falou que você se arrepende de alguma coisa que você fez. O que o senhor fez? Quero tentar queimar, então agora eu posso, não sei se é válido, queimar o aspecto que eu tinha lá do McGrath com shows para descobrir mais a respeito dele. Você quer utilizar os dois? Quero Beleza, utilizar. eu vou fazer o seguinte. Então começa a perguntar para ele o que que você quer saber. Tá. Bom, eu primeiro pergunto o que que é isso que ele tanto se arrepende. A gente tá vindo à falência, sabe? Sim. Nós estávamos com problema de venda, a gente não conseguia vender os nossos shows. Você vê que, a hora que ele menciona isso, você vê que o Anders fica com aquela cara de. Sabe aquele sorrisinho de esse cara era ruim demais, coisa do gênero? Você não Sim, vai aí eu perguntar digo é. assim, mas. E aí, quando vocês perceberam que o show não estava indo bem, McGrath, vocês resolveram fazer o quê? Olha só, apareceu um tal de Lachieck e ele ofereceu pra fazer umas coisas com alguns comediantes. Ele disse que tinha uma forma de fazer com que eles ficassem na forma de um desenho por algum tempo. E eu me senti tentado, sabe? Tipo, a hora que fala isso aí, o Moscovitch faz assim, sabe? Que coisa de mané? Sim, aí, mas tipo assim, eu vejo que isso pode prejudicar, assim, que não é bom pra situação. Eu quero tentar fazer só um franzir o cenho, assim, e olhar pra ele, assim, Ah. uma cara feia, assim, do tipo, pra ele evitar esse tipo de Tá, comentário e você vê que ele atenção. traduz isso e você vê que é assim que ele tá com um rosto bem assim, cara fechada, sabe? Tipo, Tá, beleza. Tipo, ele sabe? não gostou que eu fiz isso pra ele, mas ele Não, entendeu o não o que recado. você fez, mas Ah, é o que o Minecraft tá falando. Parece que pra ele tem tá. alguma. Tipo, ah, é manesice e tal. Entendi. Mas eu entendi só, deixa eu só, Fábio, ver uma coisa. Ele falou que foi um tal de Lachek ou Latzen? É Lacheque. um Lachek, então, tipo, é Eu um vou até começar personagem. com. Eu vou colocar como aspecto aqui. Aí eu digo Coloca. assim. O teclado não tem o. E quando esse Lachek tentou mexer nos comediantes, o que foi que aconteceu, McGrath? Olha, eu não sei o que ele fazia, ele nunca mostrava. Saía, as pessoas apareciam, elas ficavam meio loucas, sabe? Eu nunca vi tanta bigorna voando. E olha que eu trabalho muito tempo com isso. Eu trabalhei alguns dos desenhos do Pernalonga no início da carreira. Esses caras ficaram meio malucos e não da forma engraçada. Aí eu digo assim, e esse Lachek, ele era um desenho? Ele era um humano? Era um desenho. Ele tinha cara de humano e tal, mas era um desenho. Você vê que, assim, quando ele fala que tinha cara de humano, é que ele é uma pessoa desenhada, vamos dizer assim. Tá. E aí eu quero perguntar para ele, mas quando esses comediantes eram desenhos todos e apenas ficaram mais loucos, isso? Não, todos eles eram humanos. Ah, eles eram humanos. E quando o Lachek mexeu neles, eles continuaram como humanos ou mudou alguma coisa neles? Eles, como eu disse, eles estavam. A ideia era que eles virassem desenho por algum tempo, mas as pessoas já saíam meio agressivas e não tinham o que fazer, elas ficavam incontroláveis. Você Sim, vê que aí eu assim, pergunto. você olha, enquanto você tá lá conversando no maior toque, você vê que o Anderson fica assim, não dá pra ouvir porque. E o McGrath não vê, mas você vê, ele tá com aquele. Sabe aquele pezinho de, oh meu Deus do céu, o que que eu tô ouvindo, sabe? Ah, eu continuo assim, eu só dou aquela olhada pra ele, mas meio que não dou muita importância. E aí eu falo pro McGrath, mas que fim levou esse Lacheque? Ele tomou tudo que eu tinha. Eu assinei um acordo antes eu não li direito esse acordo. Ele me colocou como o fiador de todas as dívidas em caso de cancelamento da proposta, e ele ficava com tudo da minha empresa. Disse, Cara, você percebe que entendo. o desenho passou o rodo, assim, mas passou o rodo de verdade. A hora Sim, que ele fala isso, você vê que o Andras, tipo, é a única hora que você olha pro Andras e você, tipo, fica. Ele olha com um olhar de, tipo, um pouco mais de respeito à situação como um todo. ele percebe que talvez o cara não tenha tanta culpa assim, né? Aí eu quero só É. aproveitar e perguntar assim: bom, e esse Helmut von Latzen, o que você pode me dizer a respeito da sua relação com ele? Você vê que ele faz assim, eu nunca ouvi esse nome, nunca, nunca Mas ouvi mesmo. os prédio no da McGrath Shows tinha alguns documentos no cofre que mencionavam esse nome, Helmut von Latzen, Tá. alguns documentos escritos em alemão. Faz um teste de cuidadoso. Agora é uma hora importante, eu quero fazer uma coisa aqui. Tá, beleza. Cuidadoso, eu rolo com mais dois. Peraí, deixa eu ver. Rolei zero. Ah. Eu tenho quantos ainda? Ó. Eu tô com quantos? Três. Tá com três pontos de destino. Se eu queimar um, eu posso rerolar, né? Pode rerolar, mas olha, eu acho que para mais dois já vai ser o suficiente. Você percebe que assim, ele não é muito. Ele tá tão se remoendo que, tipo, ele vai entregar qualquer coisa que for necessário você falar. Ah, então eu não quero perder essa oportunidade, então eu vou gastar um ponto de destino pra. Aí ele começa a contar a história toda. Ele chega assim: olha só, eu tava com problemas. O Seymour Amorça não tava vendendo e, bem, olha só. Ele me mostrou esses documentos e dizia que o tal do Latsen tinha descoberto uma forma de transformar pessoas em desenhos por algum tempo. Eu não sabia ler alemão e falei: ah, eu tava tentado. Eu tinha que tentar alguma coisa antes que a empresa fosse a Valência. E não deu certo. Sabe, a hora que você termina de falar, que ele termina de falar isso, cara, você percebe uma coisa, você Sim. percebe que ele começa a meio encolher. Mas encolher no sentido literal, assim, de ele tá diminuindo de Literal. tamanho. É, de Eu olho vergonha. assim pro Andras naquela de me ajuda? O que que tá acontecendo? Eu não entendo nada Você vê que o desses. Andras dá aquele olharzinho do tipo, vamos embora, eu explico lá fora. Bom, eu tento, tipo assim, eu saio assim, agradecendo, deu, senhor McGrath, obrigado pela ajuda. Você vê que ele nem dá a mão, tipo, ele não te dá a mão, ele fica encolhido, mas numa posição, sabe? Aí é de coelho animal mesmo, não é nem coelho desenho animado, é coelho animal, fica todo encolhidinho, sabe? Sim. Aí eu, bom, vejo que agora ele tipo, não tá mais me dando atenção, eu agradeço, sim, e Tá, aí você saio sai. da sala. Tá, a hora que fecha a porta, o Anders fala: você precisa prestar mais atenção em desenho, sabia? Digo, eu prometo que eu vou fazer isso, naquele assim, bem irônico, assim, prometo que eu vou fazer, Tá. mas agora me ajude. Ali. Ele tava entrando no modo de desenho. Ele se envergonhou tanto que ele tava começando a encolher. Tava usando lógica de desenho. Se continuássemos ali, só Deus sabe o que ia acontecer. Mas ele é um humano. Oi! Ele aponta as paredes. Aí você cai na real. Tá na Desenholândia. Ah, eu lembro tipo do O Anderson Castro fala. Gold, assim, que passou tanto tempo perto dos desenhos que acabou absorvendo essa. É mais ou menos essa a ideia. Você vê que ele, tipo assim, o Andras pega, ele pega o cacetete, mas te dá com uma paulada na cabeça e, tipo, só dói e você vê um monte de estrelinha rodando ao redor. Sim. Ele, é isso que tá acontecendo. Mesmo humanos dentro da Desenholândia podem recorrer à lógica de desenho. Se eu tivesse feito isso e você não tivesse recorrido à lógica de desenho, provavelmente você estaria com uma dor de cabeça de verdade. Tá, entendo, entendo. Bom, mas acho que descobrimos algumas coisas importantes. Aí você não vai perguntar por que que ele ficou com aquela cara de, tipo, batendo pezinho? Ah, tá bom. Agora eu questiono ele, assim, é que eu tava meio tonto com a porrada. Aí depois que some as estrelinhas, mas pra quem tava com medo e assustado de entrar aqui no manicômio, você parecia um pouco incomodado e apressado demais, né? Você já assistiu Seymour Na Morsa? Tento lembrar-me assim e acho que não. E tem um motivo para isso. Aquele desenho era chato! Chato! De verdade! Até eu faria um Ah, desenho melhor que aquilo. E olha que eu não sou um profissional. foi o McGrath que fez esse desenho? Foi sim. Você não tem noção de como aquilo é chato. Aquilo. Tem uns pais que botam aquilo pra criança dormir. E quem faz isso merecia. Olha, deveria ser mandado pra solitária. Cara, a hora que ele fala isso, você percebe, cara, o negócio é chato de. Assim, é chato com Sim, força. entendo, entendo. Deu bom, mas nem todo mundo pode ser engraçado, né? É, só que tem um detalhe. Quando ele disse de fazer uma pessoa virar desenho, não é tão fácil quanto aparenta. Ele, bom, mas eu imagino que um cientista louco da Desenholândia deve ter seus métodos. Tá, pode até ser que exista alguma coisa, mas até onde eu saiba, só existe uma forma de uma pessoa virar um desenho. Ela teria que ficar pelo menos uns 50 anos dentro da Desenholândia fazendo tudo e mais um pouco que um desenho faz. Aí, tipo Não é assim, a tão única, simples. o pensamento do Matt nessa hora é: tomara que eu não vire um. Eu preciso sair daqui antes de completar 50 anos. Não, você vê que Mas ele olha ele. assim. Você vê que ele dá uma olhada assim meio snob. Você não viraria desenho nem que virar nem por 100 anos. Você é muito chato para isso. Ele meio que dá volta assim, aquela tipo, tá muito tenso da conversa, do manicômio. Aí, tipo, com esse comentário, assim, ele consegue dar uma relaxada, assim. Bom, mas vamos que nós temos trabalhos a fazer. E esse Lachoque, você já ouviu falar desse desenho? Lacheque? Não Lacheque? faço a menor ideia de que seja. Eu digo assim, Talvez bom, o e... Helmut saiba. É, o que eu ia dizer, Se o você, e Lacheque. você... Você não tem nenhum contato na Desenholândia que poderia nos ajudar? Não, sabe, nunca fui muito bom com ciências. Olha Bom... só. Mas para mim esse É, faz um. Lacheque, na realidade, ele é só um vigarista. Provavelmente quem fez a parte da ciência foi o Helmut, mas provavelmente o Lacheque foi só um vigarista. Quer que eu role o quê, Tá. Fábio? Faz um rolamento de cuidadoso. Não, cuidadoso não, de esperto. Mais três. Quatro. É, você percebe que talvez seja a hora de levar uma bela conversa com esse Helmut von Latza. Eu vou Beleza. Não, é. colocar que você tem mais uma invocação gratuita nele. Eu Ok. vou falar então com bom, quando a gente sai do manicômio, a Sami tá lá. Tá. Você vê que a Sam dá aquela olhada, você vê que o Andras está ainda de mau humor. Desenhos têm uma forma de orgulho também, querendo ou não, entende? Você Sim, pode sim. até ser, tipo, para você não faz o menor sentido, mas você entende que na cabeça do Andras Sim, tá esse. tipo, que manezão. Aí ele chega Sim, assim, a Sam, que aconteceu para o Andras estar tá com essa cara de limão azedo? aí, tipo, o Matt dá de ombros, assim, naquela de que ele não faz muita noção, assim. Ele até entende Certo. essa questão do orgulho, mas ele prefere não comentar nada. Ainda chega assim. Ok, qual é o próximo destino? Aí diz: bom, Sami, nós vamos agora para o laboratório secreto, menos secreto da Desenholândia. Ah, lá no Volatse? Ah, a gente tá com sorte. Hoje tem visita monitorada. Ele pode estar de bom humor. Vocês vão numa Ah, eu boa. espero que sim. Vocês vão numa boa, tal. Vocês veem que, tipo, tem o ônibus de visita monitorada do City Tour da Desenholândia já tá saindo, tal. Você vê que a hora que vocês encostam tem um assim, pra fora tá um cara que é tipo a versão de carne do puxa-frango do pica-pau. Ele tá assim, acenando, tipo dando tchauzinho pro ele. Olha assim. Pois não. Eu, na realidade, tipo assim, quando eu vejo entrando um ônibus de excursão no laboratório Não, secreto, eu saindo, fico. ele saindo. Não, tá É, mas eu saindo. fico naquela. Eu fico de novo, assim, naquela de quem permite uma excursão no laboratório secreto? Mas, tipo, bem, de novo eu apago essa lógica da minha mente e. Olá, Tá. boa tarde, senhor. A gente. Mausvix e a gente. McCormick. Precisamos falar com o Dr. Helmut. Ah, Herr Doctor vai ver só um minuto. Ele fecha a porta. E tipo, cara, você vê assim aquela coisa bem de desenho animado, castelão, raio caindo atrás e o castelo quase despencando no desfiladeiro, sabe? E o bicho andando assim, aqueles barulhos, pum, pum, pum, com as pisadas, tipo. Sim, Você vê beleza. que o Andras encosta de canto assim meio, você vê que ele tá mais relaxado agora, tipo. Você O que já você vai esteve querer aqui, fazer? Andrés? Acho que quando eu era criança eu fiz uma visita aqui. Parecia legal. É, vamos Tive torcer que seja. Eu tenho uns dois amigos meus que estão lá no MIT agora. Que bacana. Ele fala assim, o Matt, mas tipo assim, não dando realmente muita importância. E Deixei ele assim. vai dar uma geral, assim, eu quero dar uma olhada na. A gente tá tipo logo na entrada, né, do laboratório secreto. Mas só por assim, uma geral, dar uma olhada, assim, pra É, você mim. vê uma placa do lado escrito assim, Laboratório Secreto do Dr. Van Lathen. Proibida entrada e invasores serão alvejados. Visitas monitoradas todas as quintas e sábados. Eu tô Tipo, você vê aguardando que o frangolino. puxa frango de carne lá, ele Isso, puxa volta frango. assim, ele abre o portão. O Herr Doctor irá recebê-los. Me acompanhe. Tipo, Ok. vocês vão andando assim, aquela coisa. Bem desenho de terror, sabe? Tem aquela as árvores, uma coruja lá no canto, raios e sabe? Tipo, para você não faz o menor sentido, mas bem, é como a banda toca desse pedaço. Certo, certo. Não, eu tô bem tranquilo. Olha assim como é que é a reação do Mouse Vix assim contra esses barulhos assim. De boa. Pra, Ah, tipo, é, pra ele, tranquilo. assim, pensa, ele é um desenho. Pra ele é parte do espetáculo tudo isso. Tá, eu tô olhando assim mais assim naquele pensamento analítico, assim, meio crítico, naquela de se der algum problema, por onde é que eu vou fugir, sabe? É isso que eu tô no Beleza. caminho, eu tô tentando dar só uma Tá. olhada nesses quesitos. Ok. A parte ruim é. Qual notícia você quer? A ruim ou a ainda pior? Olha, do jeito que a coisa tá, pode ser a ruim primeiro mesmo. Você não consegue perceber nenhuma saída. As janelas têm todas aquelas grades e tal. Você vê em alguns lugares aquelas bobinas Tesla mandando eletricidade, chave faca, aquela coisa bem filme B de Frankenstein, sabe? Certo, certo. Aquelas Você raios saindo, assim, né? tá. Não, eu fico torcendo para que não seja tão ruim quanto parece. A notícia mais ruim é você começa a ouvir umas risadas assim, bem sai. Cara, aí puxa o cagaço, velho. Aí você fala É, assim, eu. meu Deus. Eu tô assim, eu tô apertado, velho. Eu apertei, eu tô naquela de, meu Tá. Deus, Vocês vão aonde eu me andando, enfio? tipo. E você tá olhando. Aí você olha pro Mouse que vi, tipo, lá tá Music. Não, eu tô realmente shaken, assim, eu tô realmente abalado, assim. Aquela de o coração Ok. tá risada, se assim, o coração tá tu, tu, tu, tu, tu, tu. Tá. A hora que abre assim a porta, você vê assim o cara, assim, parece um humano. Você percebe que é um desenho, mas aquele desenho com cara de humano. Sabe aquele doutor meio maluco que tem do Phineas e Ferb? Ah, isso eu não lembro, mas é Tá, um não. doutor Eu vou maluco pegar assim, né? uma referência melhor, o Doutor Maluco lá do Futurama, que é o que Tá, cuida do sei, Fry. sei. Você vê que ele olha, você vê ele de quase. Tipo, os raios caindo, cara, aquelas negócio químico borbulhando e rodando. Tipo, ele dando uma risada super histérica. Aí o tal do o Frangolino lá, como você disse, ele chega assim: "Doutor, os policiais." Ele tipo, ele tava dando as risadas, ele. Ele olha tipo. Hugo, por favor, providenciem cadeiras para eles. E põe assim uns dois estofados assim, bem confortáveis, tal. Tá? Você senta tal, mas. Tipo, a hora que você olha, cara, você vê assim. Você olha, tem um. Tipo aquelas serpentinas químicas, de química, sabe? Certo, certo, Pingando sei. água. Num filtro de papel com um monte de café e uma pipeta lotada de café. Eu respiro fundo, assim, né, naquela de tomara que não Tipo. me faça mal isso. Eu ainda dou um faço uma questionada, assim, tentando ser educado, assim, doutor, pros humanos não tem problema? É café. Apenas uma erro café Ah, que ele não. conseguiu desenvolver. Aí você vê que o. O Anderson, parece bom. Ele pega assim, põe numa xícara. Cara, a hora que o Anderson toma aquilo, velho. Você já sabe. Você assistiu Sem Florestas? Ah, eu acho que não, meu. Cara, é aquele do esquilo que quando toma energético o mundo para. Você vê o André, tipo, ele congelando no ar e, tipo, cara, você percebe que o cara tá mega estalado, velho. O negócio, tipo, 200 mil litros de cafeína naquela bagaça. Tipo assim, cara, eu olho esse efeito no Andras, eu vejo assim se o doutor tá me olhando ou não. Não, ele tá tipo, ele, se você quiser, ele vai te oferecer, se você não quiser, ele não tá muito aí. É, tipo assim, Tipo. eu na realidade, pela educação, eu pego o café, mas eu só finjo assim que eu tomo, assim, finjo que tomei um gole e deixo num Cara, olha cantinho, só. Só o cheiro do negócio, tipo, te deixa ok, eu não vou beber isso. Se eu assim. beber, eu vou É, ficar muito louco. exato, eu só dou aquela cheiradinha, assim, aquela fingida e. Uma delícia, Doctor. Ali. Ah, Fantástico, fantástico. Eu tento o dar uma verdadeiro respirada. café. Você vê que ele chega assim. Ah, o verdadeiro café. Preto como a escuridão, forte como o diabo e doce como um beijo. Eu digo, não conseguiria descrevê-lo de maneira melhor. É, Aí eu. ele. Ok, ele. Pois não, aqui teve a honra da visita. Aí eu digo, Você vê que, tipo, bom. pra ele, a polícia. Ele tá. Apesar de ser um cientista maluco, ele tá, digamos assim, em dia com os. Com a lei, assim, Com a. né? Não, justo. É. Eu digo pra ele, não, doutor, é que nós estamos investigando alguns casos misteriosos. E talvez a sua ajuda como famoso doutor, cientista maluco, possa nos ajudar a esclarecer alguns fatos. Você vê que ele Aí olha primeiro eu assim? quero, tipo, dando uma que ele não é o suspeito. Eu quero dar aquela de Ah, que tá. eu Faz um só teste de pra cuidador. teste de cuidado, né? Eu quero Cuidador. primeiro dar aquela de que eu vim só pedir um auxílio técnico pra ele. Dois. Tá, pastor. Ele tá de bom humor. Ele. Ah, já. Eu ouvi falar de alguns casos assim. Eu digo E. assim, bom, a questão é que nós vimos um grande número, aí eu quero olhar bem para ele, ver se vai ter alguma reação quando eu falo isso, de criaturas, metade humanos, metade desenhos, mas diferente dos humanos que se transformam efetivamente em desenhos, essas parece ser justamente um híbrido entre as duas. E aí eu vejo a reação dele quando eu. Ele olha assim, ah, desenho ficção forçada. No passado eu fiz algumas pesquisas sobre isso, mas parrei, sabe? Muito blá blá blá de ética, de pesquisa científica e o escambau. Eu desisti, achei muito chato. De qualquer modo, eu não estou mais envolvido nisso, embora tenha algum interesse nos desdobramentos dessas coisas. Eu tenho estudado mais algumas coisas no esquema de robôs e zumbis assassinos. Aí ele, tipo, aponta para a janela. Você vê que assim, Certo. cara, os zumbis, apesar de serem. Eles têm, são zumbis. Zumbi de desenho animado, sabe? Sim. E, tipo. Eles não parecem ser muito violentos ou assassinos. A exceção de que estão tentando fazer malabarismo com serra elétrica, parece muito mais animadores de festa infantil. Certo, eu olho assim, é tipo assim, tem vários assim na sala. Não, eles estão no lado de fora. Ah, lá de Estão, fora. tipo. Mas ainda assim, eu fico pensando No naquela de, meu jardim. Deus. Eu preciso cuidar com o que eu falo. Aquela de que eu não. Definitivamente não quero ter que lidar com essas coisas. Ai, eu. Bom, perguntou. Você falou num processo de desenficação forçada, né? Mas o senhor chegou a fazer alguns testes ou não? O próprio governo me comissionou um tempo, mas. Bem, você já ouviu falar na tragédia de Fort Lauderdale? Faz um teste desperto. Pois. Dois. Olha só, você não lembra o quê, mas isso não te parece estranho? Você vai mencionar isso? Tipo, o que que você vai fazer agora? Ou vai simplesmente dar a entender que sabe, mas não sabe, deixar quieto? Ou você vai. É, eu vou, digo assim, eu vou naquela assim, me lembro, mas acho que o senhor podia me iluminar em alguns aspectos que realmente Você não vê sou que um adepto muito da história. ele dá um sorrisinho do tipo, que ele sacou da realidade, você não sabe ele. É. Bem, basicamente o que ocorreu foi o seguinte. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Defesa norte-americano me convidou para fazermos algumas experiências relacionadas a criar soldados, vamos dizer assim. A ideia é o quê? Desenhos não morrem. Eu acho que isso fica muito caro. Certo. Desenhos não precisam carregar, podem carregar grandes quantidades de suprimentos e munição como se não fosse nada. Aí você lembra bem, Sim. quase todo desenho animado o cara tira cinco metralhadoras da onde o Batman tira o bate-escudo. Sim, com certeza. Aí ele chega assim: o governo pensou na possibilidade de tornar seres humanos em desenhos. como uma forma de criar soldados. Bem, eu posso lhe garantir que essas pessoas não acabaram bem. Elas morreram? Tiveram que ser mortas, não dava para aguentar, não. Incontroláveis. Elas pirravam. Aí você cai na real assim, que parece que. Olha só, pense na diferença entre uma desenficação natural e uma forçada. Quando você tem uma desenficação natural, a pessoa vai gradativamente deixando de ser humana para ser um desenho. Mas ainda assim, ela continua em geral com a psique como ela é. Quando ele fala isso, você Certo. pensa novamente no Colin. E tipo, o cara, tirando o fato que ele tem duas pernas gigantes de coelho e duas orelhas e pompom, ele parece bem humano. Certo. E é um processo que também pode ser revertido se a pessoa ficar tempo fora de Hades de desenho e não recorrer na lógica de desenho. Na desenficação, porém, essas transfusões que se faz de tinta, elas corroem a carne rapidamente, fazendo com que o processo seja extremamente doloroso e irreversível. Aí eu pergunto, mas doutor, vocês chegaram a ter um sucesso total, onde algum humano se transformou totalmente em desenho, ou todos eles. Nai, nai, nai, nai. Por algum motivo, ninguém sabe até hoje, eles pirravam. Eu não sei disso. Eu tenho uma teoria de que nenhum deles queria realmente virar um desenho e estavam sendo simplesmente sujeitos a isso. E eu acredito que se uma pessoa fosse, quisesse realmente se tornar um desenho, talvez ela se tornasse. Mas eu não sei se isso Certo. também funcionaria. Mas de qualquer Certo. modo, uma teoria interessante. Você vê que, Mas tipo, ele falou depois isso meio disso. naquela. Jogo. Diga. Fala. Desculpa, não entendi. Não, diga, diga. Tu falaste que eu Não, continua. vi. Não, é assim. Você pensa assim, ele. Pô, ele só jogou, tipo, um verdão, sabe? Caiu a ideia da cabeça dele agora e ele tá jogando. Ele Tá, não pensou beleza. Eu digo previamente. para ele, mas depois que o governo abandonou esse projeto, o senhor nunca mais trabalhou em cima dele. Aí eu quero olhar bem assim para tentar identificar se ele tá me passando uma conversa enfiada. Você chega ali, nai, nai. Tem coisas que não vale mais a pena a gente ficar fazendo, sabe como é, né? É. Por exemplo, jamais daria certo trazer uma pessoa de volta de uma desenficação forçada. Eu acho que seria uma perda de tempo. Tinta é muito superior à carne e sangue. Mas, de qualquer modo, até onde eu saiba, eu mesmo não estou mais pesquisando o assunto. Certo, e o senhor tinha algum colega, alguém que conhecia também esse processo, ou era só o senhor que estudava sozinho? Nai, eu erro o único cientista desenho. E os cientistas humanos, pelo que fiquei sabendo, destruíram todas as pesquisas. Agora eu vou para gastar os dois que eu tenho em cima do doctor, né? Os três E dele? isso, vou queimar os três logo já para ter Tá. bastante espaço para perguntas. Eu digo, bom, doutor, mas eu agora vou precisar ser sincero com o senhor. Nós, além dessas criaturas, nós encontramos alguns indícios de que elas ainda estão sendo utilizadas e provavelmente estavam sendo fabricadas ou construídas, ou seja como o senhor quer chamar esse processo, dentro de um espaço chamado de McGrath Tunshows. E lá, investigando, nós encontramos várias dessas criaturas, desses híbridos. E encontramos documentos que mencionavam várias vezes o seu nome. Você vê, faz um teste de cuidadoso considerando mais seis pelos três aspectos que você queimou. E eu já tô removendo ele. Mas no caso, Aspecto eu você. vou, se eu queimar os três, vai ser só para essa pergunta ou vai ser para a cena? Eu vou considerar basicamente. Vai, rola, vamos ver o que que vai sair, aí eu decido. Se eu quisesse, Acho que se vai. eu, senão eu não, se fosse para outras perguntas, aí eu não ia queimar todos na pegada, assim. Tu quer que se eu queimar todos, então vai ser mais seis. Rola, rola, rola. Rola mais seis. Acho que vai ser difícil você ter um resultado ruim com mais seis de bônus. Teria que ser um desastre no rolamento. É, não foi Teria lá. que. Não foi mais 10, já ajudou ali um 4. Não, mas. Ah, com mais quatro? Ah, tranquilo. Você vê que ele chega assim, você menciona ele. Ah, no last as datas dos documentos. Cara, aí é que te ocorre uma coisa. Por mais que você não saiba alemão, você consegue reconhecer um ano num Sim, documento. E claro. você percebeu que todos eles eram mais ou menos da época que ele citou, do período entre as guerras, pouco antes da Segunda Grande Guerra, por volta de 1940, 1940, não, 1940 não, por volta de 1938, 1939. Então ele Certo. estava totalmente ainda. Que é mais ou menos a mesma época que fechou um shows e começou as experiências, isso ou não? Aí ele chega assim, mais ou menos aí ele chega assim, agora que falou de Macaf, me ocorreu que eu ouvi alguns boatos muito interessantes do tal do Lacheque. Dizia que ele estava fazendo pesquisas nisso. Se você considerar que ele é charlatão ou um cientista, ele não sabe nem fazer uma mistura de água com açúcar e disse que é um cientista. Você vê que tipo, o cara fala um desprezo total, Sim. sabe? Ele chega assim, pelo que eu fiquei sabendo, ele teve muitas coisas envolvidas nessa história. Eu não sei se são verdade, mas eu ouvi esses boatos e achei muito interessante como o Sr. McCaff de repente pirou na batatinha, sabe? Sim. Aí você lembra do McGrath e tal. Eu não sou um psicólogo, mas me ocorreu que pode ter a ver realmente com alguma coisa do gênero. Pode ser que tenha alguma coisa envolvida. Certo. Aí Eu eu fui. É o bom. seguinte. Tá, Diga. pergunta. Não, Não, não, eu pode. queria te perguntar primeiro assim, Fábio, que mas tinha um documento que citava o nome do McGrath e do Helmut junto, né? Ou não? Não, não, os Não tinha. documentos eram só do McGrath, só do. Ah, tá, Você olha entendi. do. Eram documentos separados. Mas. E você lembra uma coisa, os documentos da McGrath Shaws, eles eram mais ou menos da mesma época, mas eles já eram eles eram muito mais documentos contábeis. Você percebe. Agora você está buscando na memória, você lembra que os documentos pareciam muito mais documentos contábeis do que documentos de pesquisa científica. Ah, Os que certo. citavam o nome do Helmut von Latzen eram documentos literalmente monografias, vamos dizer assim. Era Certo. literalmente O pesquisas estudo científicas. dele, a pesquisa dele. Aí eu digo, Isso. bom, senhor Helmut, pelo que eu consigo definir, distinguir, provavelmente a sua pesquisa caiu nas mãos erradas e, pelo jeito, esse Lacheque continuou utilizando-a para enganar o senhor McGrath. Ah, você vê que ele é Juro. assim. Não me impressionaria. Um charlatão como ele faria qualquer coisa. A tão da ceia ele não conseguiria fazer nada com aqueles documentos. Está nos luz do que aquele cérebro de passarinho conseguiria analisar. Cara, você vê que o desprezo Sim. do Latzen ao Lasche, que é um negócio assim do tipo. Não é nem assim. Não é nem ódio, cara, tipo, é desprezo mesmo. Para ele o Você cara acha que não ele é, existe. tipo, muito inútil, assim, claro. Aí eu pergunto, É, bom, isso, o né? senhor Helmut, doctor, o senhor não, por acaso, não tem ideia de onde eu conseguiria achar esse Lacheque? Não, eu ouvi dizer que ele trabalhava pro McGrath, mas depois disso ele desapareceu e não me preocupo com aquele ser insignificante. Certo, Se me dentro da permite dizer, acho que vão comunidades. perder. Se me permite dizer, vocês não vão ganhar nada com ele. Mas ele provavelmente é o responsável por essas criaturas. É, nós temos uma obrigação em encontrá-lo. Ah, eu compreender. Eu não sei se seria ele, mas fique à vontade para procurá-lo. E eu vou lhe dizer uma verdade, eu ficaria realmente impressionado se ele tivesse feito alguma coisa que sequer chegasse ao nível da pesquisa que eu fiz. E eu pergunto então, mas senhor von Latzen, se o senhor acha que o Lacheque não tinha condições de ministrar esse processo da desinfecção, o senhor conhece algum outro cientista que fosse capaz e tivesse condições de com as suas Olha, pesquisas, sua informação, dar continuidade a isso? não, todos os rotos desistiram. Eu gastei algum tempo conversando com ele sobre isso. Sabe, existe ainda mantém um certo interesse científico. Eu não gostaria de voltar a pesquisar sobre isso, mas a gente tocava pequenas informações. Ninguém mais se envolveu com isso. Você percebe Entendi. que, assim, tipo, a única coisa que ele sabe é que o Lacheque seria o único cara que provavelmente teria algum interesse. E Certo. apesar que para ele o Lacheque é desprezível, mas assim, Claro. você consegue tirar da cartola a ideia de que pode ser realmente esse tal de Lacheque. E eu só pergunto por fim para ele se ele sabe alguma coisa a respeito de um híbrido com trejeitos de um coelho. Aí ele chega assim, ouvi falar, o Hugo teve alguns dias atrás na região em alguns locais, ali na região dos portos, pegando algumas mercadorias para mim, mas ele mencionou algo do gênero, mas eu não consigo imaginar se teria algo assim. Mas de qualquer modo, talvez seja um ponto de partida. É a única coisa que eu consigo pensar para ajudá-los. Eu digo, bom, muito obrigado, doutora. Qualquer coisa, se precisarmos do senhor, do seu conhecimento, voltaremos aqui para conversar. À vontade, à vontade. É o meu Agradeço cartão. pelo café, estava uma delícia. Aí eu, como eu imagino que vai ser uma longa noite, eu ainda antes de sair dou só uma cheirada assim no café, assim, para dar aquela acordada. Tá. Cara, você reboca, tipo, o Anderson tá, tipo, como se fosse congelado, cara. Você puxa ele, digamos assim, pelo braço, ele tá com os braços estendidos. Você pega ele por um braço e vai estendendo. A sorte é que ele, por ser pequeno, ele é bem levinho, então dá pra puxar. E ele tá meio parado no lar, então é como se você tivesse puxando. Você pega ele pela cauda, é como se você tivesse puxando um balão. Certo, eu vou puxando ele assim e arrastando para fora do laboratório. Tá. Aí Bom? vocês saem do laboratório, tá, a hora que vocês saem, você percebe que a cauda dele começa a se mexer e tal, você solta ele. Nossa senhora! Jesus amado, que coisa forte! Eu digo assim, bom, isso eu sou obrigado a concordar contigo. E eu entro na SAMI e chamo o comandante Pink. Tá, ele chega assim. Tá, de novo é o Ed no rádio. E aí? Aí eu já, ô Ed, por favor, passa pro comandante e já tira assim o rádio de perto do meu ouvido, assim, porque eu sei que ele vai berrar. Tá. Mesmo você tirando, você ouve aquele. Ô, Pink! É o Matt! Cara, você conhece o Ed. O Ed é tipo um gorila de desenho animado, tipo aquele gorila 4x4. Ele não é muito inteligente, mas é esforçado pra caramba e você ajuda ele bastante, porque, tipo, ele quer virar detetive da polícia. Então é aquela história. Se ele vira, alguém vai ficar mais. Esse alguém vai ser você. Então, tipo, você vai ter uma desculpa pra tirar o time de campo. Ah, entendi, entendi. Bom, Tá. bom, chego a falar com o Pink, aí vou dizer, e aí, chefe, descobriu alguma coisa? Você tinha. Olha, sobre as fotos eu não descobri nada. Só que eu botei o oficial Lasker para dar uma sobrevoada na região que vocês mencionaram e disse que teve uma movimentação estranha na região das docas. Aí ele diz, eu agora tô perguntando pra ti, Fábio, a região das docas é onde ficam os imigrantes alemães, né? Ou não? Não, é uma região. É uma região mais de andarilhos. Aí eu digo assim que o que eu descobri com o. Bom, eu digo assim, Sammy, vai indo pras docas. Aí. Não precisa, deixa eu só terminar a conversa com. Vai devagarzinho até eu terminar a conversa, por favor. Aí eu só Ok, termino de pode deixar. passar o que eu. E descobri com o Helmut, né, a respeito da pesquisa, do processo de desinfecção, que provavelmente esses caras são resquícios daquela pesquisa, e que provavelmente esse Lasheck tá por trás disso, né, que enganou o McGrath e que estava utilizando esse processo de forma errada, né, de forma ainda incompleta, para transformar os humanos em desenhos. E aí eu digo, é uma suposição minha, chefe, mas provavelmente esse perna longa aí é um desses experimentos que sobreviveu e se revoltou e provavelmente está eliminando os outros, talvez com uma forma de redenção ou de vingança, não faço ideia. Você vê que ele fala assim, apesar de tudo, parece uma opinião sensata. Olha só, o Lasker disse que tem uma movimentação num antigo depósito e a gente descobriu que ele era um antigo depósito da McGrath-Turnshaus. Faz o seguinte, eu quero que você e o agente Moskvitch vão até lá. Enquanto isso, eu estarei enviando reforços. Digo, claro, claro, chefe, agradeço. Estamos indo para lá agora. Aí eu Tá, ok. desligo. Aí eu olho boto cinto, né? Olho pro Moskit, daí por acaso nessa tua sacolinha mágica não tem um remédio para enjoo? Por quê? Tem ou não tem, Moskit? Melhor assim. Olha, tem isso aqui. Ele saca. Tá tipo uma garrafa de um negócio. Você vê assim: é tônico pra enjoo. É o que tá na embalagem. Eu, tipo, eu nem olho muito, tipo assim, pra não ficar com segundas ideias, eu só abro, tomo e só digo assim, Ah, Sammy, beleza. voa pra lá. Tá. Você vê ela quase indo assim: Mac 1, Mac 2, Mac 4. Tipo, ok, vocês chegaram, tipo, alguns segundos. A parte ruim do treco que o Andras te deu é que tinha um gosto de óleo de fígado de bacalhau do capeta. Certo. Essa era a parte ruim. A parte boa é que a hora que você sai tirando o gosto amargo na boca, você tá beleza, tá inteirão. Não tá enjoado, não tá querendo vomitar e tudo mais. Olha só, Beleza. você olha nas paredes, você começa a ver que tem uns símbolos desenhados. Você vê que por todas as paredes, todo o chão, tem algo que nem esse símbolo, variantes desse símbolo que eu tô, desses símbolos que eu tô desenhando ao redor. Você tem É o que um eu. círculo com umas setas e um tipo um Tipo um jogo sustenido, lembra o jogo da velha? da. É isso mesmo. São essas imagens. No caso, mas elas se repetem várias vezes ou é tipo uma de um lado e outra do outro? Se repetem várias vezes, meio que se misturam, são vários símbolos similares. Bom, eu olho pro Andras e digo, alguma ideia? Deixa-me pensar. Você vê que ele começa a estudar, tal. Ele arranca até uma lupa, aquelas lupas de Sherlock Holmes, sabe, Certo, grandona. certo. Tipo, você vê que ele tá realmente queimando a mufa nessa história. Aí, enquanto isso, ele tá olhando, assim, eu peço a câmera para ele de novo e Ah. sai tirando umas fotos. Você vê, ele, eu acho que eu já ouvi falar nisso. E era? Você já ouviu falar em marcas de vagabundo? Tô te perguntando, Fábio, já ouvi falar ou não faço ideia? Já, é o seguinte. Para você entender, chamadas de roboglyphs, na verdade, em inglês. Eu traduzi para marca de vagabundo. A Sim. ideia é o quê? Os andarilhos dos Estados Unidos, quando eles queriam identificar onde tinha comida fácil, onde era perigoso ficar e coisas do gênero, eles faziam tipo uns grafites com esses símbolos. Isso na época da Grande Recessão. E você olha esses grafites, aí faz. Alguém deve conhecer essa linguagem. O Andras até fala: olha só, aqui é um pedaço que normalmente tem muitos vagabundos. Eles vêm pra cá para tentar arrumar algum tipo de serviço ou comida. É bem perto, tanto do porto quanto da estação de trem. Certo. Bom, Então eu faz vou. sentido ter uma marcação. Mas eu ainda não sei exatamente o que que significa. E cada símbolo desses era para ter um significado diferente, né? Eu imagino, ou não? Em teoria, faz um Tá, teste de então. esperto. Eu vou pegar um vagabundo ali que estiver perto, né? Um cara que é. Não tem. E vou Cara, usar. deixa eu. Ó, calma aí, deixa eu te dar uma descrição que eu esqueci de te dar. Já é Não, tipo beleza. quase de noite. Olha só. O lugar lá é bem creepy mesmo. Tipo, as paredes são. Tudo é sujo. Você vê que tem resto de lixo em alguns lugares. É escuro. E tem, tipo, as luzes que estão acesas, que já tá quase de noite, estão piscando. A hora que você olha assim o local que é da. Lá tá um letreiro McGrath Shaws, uma letra descascada, estilo BioShock, Certo. sabe? É um clima assim bem creepy mesmo. É pouca luz, você não consegue enxergar direito. Você, tipo, essas marcas você só consegue ver que estão no giz branco, mas assim, e elas foram quase que cravadas. O cara quase que foi Sim. no Com muita formão força, marcar né? isso. Beleza. Você vê que Bom, tinha. eu. Quer que seja a mensagem? Quem quer que tenha tentado passar, tava desesperado. Você Eu quer fazer vou, eu pego alguma. a. Eu quero pegar o. Bom, eu pego o holofote de novo Do Andras? do Andras. E. Bom, vou dar uma Então. girada ali perto, ver se eu acho alguma pessoa, tipo, algum mendigo. Tá, rola os dados. Deixa eu ver o que que eu vou. Se eu vou rolar, o que que eu vou rolar. Só um minutinho. Bom, vou rolar os quatro dados só e depois tu me diz qual que é o teste. Quais são as Não, ideias? faz com cuidadoso. Por via das Não é dúvidas. dois. Tá, deu dois. Tá. Você não reparou em nada. Tá tudo. Pra onde a tua vista alcança, tá tudo escuro. Você fica muito encafifado. Que a hora que, vo... Aí você... a hora que você põe o holofote, você vê que, tipo, cara, tá marcado. Tipo, onde tem 1 milímetro de parede, tem alguma dessas marcas. Mas É essas bem marcas são tipo assim creepy mesmo. por todo o bairro ou só na warehouse ali, só no Não, galpão assim, da. naquela quadra onde você. Deixa eu pegar, fazer o mapa mais para baixo, ó. Olha só, aqui é a porta da. Aqui é a warehouse. Você Tá. percebe que tem uma viela aqui. Opa, peraí. Tem uma viela aqui. Vocês vieram por aqui, nessa viela que eu tô fazendo agora. A Sammy tá aqui encostada. Tipo, E aqui, tipo, tem um espaço maior, como se fosse tipo uma praça, tal, um local para descarga. E aqui você tem uma rua, uma outra rua que cai maior, que cai tipo numa avenida principal, pelo que dá a entender. E tem outros depósitos aqui na região, mais pro lado, tal. E é simples, aonde tem parede e aonde tem chão, tá com essas marcas. Perfeito. E ela só essas duas se revezando milhares de vezes. Milhares de vezes, algumas umas vezes do lado da outra, você percebe que tem algumas que estão meio rabiscadas, tipo como se a pessoa estivesse tremendo, outras parece que estavam tão meio incompletas, tipo uma das três setas, uma das setas está sem a ponta. Cara, é creepy, meu. Você tá naquela. Caraca, o Beleza. que que tá acontecendo? Bom, eu não vi pessoa Tá. nenhuma ali perto, né? É, você vai querer tentar entender o que que é isso, de repente se lembrar? Vou tentar entender então. Faz um teste de. Vai por esperto. Olha só, você não sabe o que isso significa, mas cada vez mais fica a noção para você de que aquilo é realmente importante. Certo. Eu, tipo assim, eu olho assim, as setas, elas são feitas assim para vários lugares aleatórios, ou elas dão a entender assim que elas estão indicando algum caminho? Não. Na verdade, assim, não é que elas são desenhadas aleatórias. Tipo, cada círculo é desenhado as três setas sempre para a mesma direção, embora elas não estejam, tipo. Olha só, vamos dizer assim. Tem esse desenho que eu fiz, aí pouco abaixo desse que eu fiz, tem um outro círculo, só que apontando, por exemplo, na direção Entendi. para fora. Entendi, entendi. Mas sempre as três setas Sempre apontando saindo do para a mesma círculo, no direção. caso, tá? É, Tá sempre sempre. saindo do círculo e sempre apontando para a mesma direção. É como se, tipo, você percebe que tem alguma coisa que você está estranhando ainda. Quer fazer mais um teste e de repente usar um ponto de destino? Eu tô com dois ainda, né? É. Então acho que Porque você. vou. Aquilo tá atiçando o teu aspecto de detetive. Tá, então eu vou usar. É teste de esperto com um ponto de destino, com mais. Vamos fazer o seguinte, rola. Se for muito ruim, eu vou considerar uma rerolagem. E aí eu rolo. Cinco. Tá. Então eu vou considerar que tá com bônus para mais 7. Cara, cai. Assim, você lembra de ter lido algum artigo sobre marcas de vagabundos? Basicamente, o que essas marcas dizem é: se manda, corre, perigo, não fica aqui, vai dar BO. Tipo, é. Cara, aí Tem, você. mas tipo assim, as duas marcas significam a mesma coisa, tanto as flechas quanto Isso. a. O Tá. jogo da velha. A jogo da Hell. Aí, e aí? É, eu olho assim pro Andras e digo, Andras, eu acabei de me lembrar que essas marcas elas significam perigo, né? E o que que tu me diz, Andras? Você vê que ele faz assim. Eu acho que tem algo muito errado aqui. É, com Você vê que. certeza, Tá, algo deixa eu. muito errado não está certo, mas eu digo assim, bom, mas nós somos detetives, né, Andras, e nós podemos lidar com esse tipo de coisa. Tipo, não Ele muito confiante eu falo isso, mas... é o nosso serviço, né? Você vê que ele tipo tá meio apavorado. Mas você vê que a hora que ele fala isso, ele aponta ali. Cara, ele aponta uma região, você percebe que tem umas pegadas em forma de pata de coelho Ah, bom, aí na direção que eu. você apontou. Aí você percebe que tinha deixado algo passar. Aí eu Aí você vê que tem jogo um. a Opa. luz do holofote nas pegadas. Certo, você vai entrar lá. Na verdade, você viu aqui, ó, onde eu tô marcando. É, eu fiz meio. Nesse Vzinho Ah, aqui, você beleza. percebeu as patas de coelho. Então você tá vendo que tá indo na direção que eu fiz a seta. No caso, na lateral da warehouse, né? Tá, eu vou Da chegar ali warehouse. na Sami. Vou pegar o rádio da Sami dizendo, bom, a gente mete reportando, encontramos pegadas de suspeito na antiga fábrica da Mega Afton Shows, estamos adentrando e, por favor, reforços o quanto antes. E aí, câmbio, desligo. Ah, Desligo, vou você vê tentar que a entrar. hora que você tava falando com a Sami, o Andras vai na. Ele entra sozinho no corredor, aí de Tipo, repente quando eu você só vejo escuta. isso, eu desligo assim rápido e tento ir para próximo dele, assim, para não deixar ele ficar sozinho. Tá, a hora que você entra, cara, você vê que. Ó, ele tá mais ou menos aqui, ó. Vou marcar onde o Andras tá. Aqui. E Beleza. você vê o coelho, você vê aqui na frente, você vê coelho de desenho animado. Assim, é literalmente o Roger Rabbit, só que assim, você repara duas coisas. Primeiro, o rosto dele tem um rosto de sofrimento terrível na cara. Uhum. E você percebe que os olhos... Ele é todo desenho, exceto pelos olhos. Você vê que, certo, os olhos dele têm a proporção de um olho humano. O resto é tudo desenho, tipo. Certo, certo. Bom, eu quero apontar... O Andras tá olhando ele, assim, de frente, isso? Ele tá assustado. Você vê que ele, tipo... Sabe quando dá aquele efeito de desenho animado que ele congela? Certo. Ele tá congelado, tá? Tipo, que não dou bola, aponto a arma pro coelho e anuncio, né? Detetive Matt, polícia de... A gente tá em Nova York, eu imagino. Polícia de Nova York, não, distrito... Não, é Los Angeles. Los Angeles, Los Angeles, distrito policial Desenholândia. Mãos pra cima. Você vê que ele levanta assim, a mão, é aquela mãozinha Roger Rabbit. Quatro dedos com, certo, luva amarela. Ele: eu não iria para lá se fosse vocês. É, coisas horríveis estão acontecendo lá. Cam, eu sei do que estou falando. Cara, a hora que você fala isso, você percebe que o sotaque dele é um sotaque alemão carregado. Eu digo assim: bom, por acaso você é o pai do Lucas? Eu vi se tem alguma reação. Ele, quando eu... Ele fala assim: Luca, ele está bem? Eu digo: sim, sim, eu digo: ele está bem, mas está preocupado com seu pai que sumiu. Eu digo: você, por acaso, é ele? Ele: yeah, meu nome é Gellert Steinmeier. Eu trabalhei muito tempo para o Sr. McGrath antes de virar essa coisa que eu sou hoje. Tipo, você vê que diferentemente do irmão, do filho, que tá todo sonhador, pro cara é tipo um sofrimento terrível a forma que ele tá. Claro, eu tô, claro, trocando aqui o aspecto perna longa pro nome dele. Certo. Eu digo pra ele: e foi você que tava assassinando os híbridos? Ele: ah, infelizmente fui eu. Esses monstros são manipulados por aqueles que criaram e também fizeram isso comigo. Eu não posso fazer muito mais que isso. O que posso fazer é que eles impeçam de trazer mais pessoas para cá. Eu digo: mas o que é que está acontecendo aqui? Eles estão tentando fazer algum tipo de soldado, criar um tipo de ser humano que virou desenho, que vira desenho, coisas do gênero. Eu percebi um dia que estava faltando tinta de desenho animado no nosso depósito e também um tanto de thinner e benzeno, coisas do gênero. Certo. Eu digo assim: mas afinal, que quem ele... são eles? Opa, alô? Não, eu perguntei pra ele assim: quem são eles? Eu não sei, eu vi um homem que parecia um desenho, na verdade. Ele me fez... Tudo que eu lembro é que quando me acordaram, eles me fizeram beber uma coisa, parecia uma tinta de caneta, mas era viscosa, queimando por dentro, eu e me enfiaram nesse tanque com um monte de coisas, estavam me fervendo, tudo que... Eu não sei como eu consegui manter minha cabeça no lugar, tudo que eu sei que eu consegui empurrar e sair e fugir. Eu não sei o que eu consegui... Cara, você percebe que, tipo, tentaram fazer algum processo de desenificação forçada nele e, tipo, ele... Certo. Não conseguiu, pirou, de alguma forma... É, de alguma forma ele conseguiu sair e manter a lucidez. Perfeito. Bom, eu digo assim: bom, deixa eu só achar aqui o nome dele de 9-5. Gustav, né? É esse o nome dele? Não, é Gellert. Gellert. Eu digo: bom, Gellert, nós vamos... Você viu se eles estão fazendo isso nesse exato momento? Eles não param. Eu não tenho como fazer mais do que um pouco que eu posso fazer. Aí você vê que na mão dele, a hora que ele levantou a mão, você olha no pé dele, tem um giz caído no chão, um pedaço de giz. Sim, sim. Eu digo: bom, Gellert, você fez bem. Nós, eu e meu companheiro, minha dupla, vamos adentrar nossa obrigação, parar esse ato. Se você quiser nos ajudar, seja bem-vindo. Se caso contrário, quiser... Você vê que ele chega assim: já, eu conheço uma passagem secreta, venham comigo. Você vê que nessa hora, tipo... Nossa! Você vê que a hora que ele cai na real, tipo, ele voltou ao normal. Certo. Tipo, ele perguntou: Andras, você escutou alguma coisa? Eu não... Você vê que ele... Não, eu tava caído. Cara, você sabe que quando um desenho ele fica muito assustado, ele leva muito dano, ele cai, ele fica nessas poses meio engraçada, mas é Sim. como se ele tivesse, entre aspas, morto. Seria uma Certo. situação que mataria um ser humano. E Certo. tipo, aí ele voltou ao normal. Mas Ele no caso ele não escutou a nossa conversa. não. Bom, Ele então eu faz vou, tipo, assim que não, até você acompanhando. percebe até que ele fica bem envergonhado. Eu vou acompanhando o Geller e vou dando uma, tipo, baixinho, assim, porque eu já sei que a gente tá chegando próximo do Covil, Ah, né? tá. Do esconderijo, mas e vou dando, tipo, uma atualizada nele, ó. Esse é o pai do Lucas, ele foi transformado à Tá. força. Entendi. Aí você explica. Nossa, então era realmente aquilo que falaram? Então Minecraft tinha razão. A gente tem que parar então com isso, é terrível. Você vê que Com ele fala certeza, assim com com a voz certeza. desorganizada dele, mas tipo, com uma preocupação terrível. Claro. Vocês estão nessa seta que eu fiz agora? Faz um. Rola pra mim o teu zip. O teu. Zip não, zip é pro Andras. Rola pra mim o teu. Acho que eu cuido. É o sorrateiro. Mais um. Tá, você ficou com 3. Beleza, o Andras também rolou bem. Tá, vocês estão indo bem discretamente. Então eu vou colocar que vocês estão ganhando um. Vocês ganharam um impulso de. Em silêncio que. Qualquer inimigo não esteja percebendo vocês. Vocês estão basicamente dando a volta por trás. Você vê que do bolso da ele tem uma jardineira tipo Roger Rabbit. Você já viu que é aquelas. Sabe Sim. jardineira? Ele. Sei. Ele macacão? Ele pega Macacãozinho. de dentro e ele pega um buraco portátil e põe mais ou menos aqui, onde eu tô marcando. Vocês vão entrar? Sim, vamos. Tá, vocês entram. Tá. É, aqui dentro, deixa eu explicar. Esse aqui seria um prédio administrativo, pelo que dá a entender. Você olha assim, é um prédio que ele é mais fino e ele é do tamanho desse lado menor. Tem um grande galpão aqui e tem uma série de espaços menores. Olha só, eu vou colocar aqui que tem um aspecto, é coisas de desenho pra caramba. Sim. Então, tipo, buraco portátil, spa, arma de desenho. Banana Certo. de dinamite, tudo que desenho adora usar em desenhos tá ali pra caramba. Eu tô com, Certo. esse não é um impulso, esse é um aspecto, só que eu não tô dando invocação gratuita. Tá, beleza. Então, tipo, se vocês quiserem improvisar uma arma, alguma coisa, tem ali. Certo. Você vê que, tá, eu tô queimando pelo Andras, você vê que ele pega do chão uma série de buracos portáteis. Um tanto, assim, uns 4 ou 5, enfia no bolso da calça. Para eu ganhar invocações gratuitas, como é que eu faço mesmo, Fábio? É, para você ganhar, você vai ter que fazer um teste, por exemplo, de cuidadoso, como se fosse uma ação de criar vantagem. Tá, eu então vou fazer um teste cuidadoso. Enfim, um teste de qualquer abordagem, aí você me descreve como você tá, tipo, você tá gastando bastante tempo, tipo, você vai, Não, que então dia que tem? vou procurar ali, não sei se pode ser como esperto, alguma coisa que me proteja, porque provavelmente Tá. eu der alguma coisa ruim, eu quero alguma coisa que me proteja. Ok, vai nessa. Ganho 4, 4? ganho 4. Legal. Marca aí, eu vou marcar aqui então. Eu vou marcar isolado para você, porque esse não é um aspecto que tá na mesa, é um aspecto que tá com você. É um aspecto de armadura de cavaleiro. Você achou uma armadura de cavaleiro daquelas de desenho animado? Certo. Você acha que aquilo deve servir para segurar alguma coisa? Perfeito. Por mais que Te eu dando. tenha assim, não queira usar, tipo assim, não acredite tanto nela, tipo assim, pelo ambiente que eu estou, eu vou acabar usando É, e eu tô te ela. dando 2 invocações gratuitas nela. Beleza. Eu Que assim, tem bastante. com meu uniforme de detetive por cima, andando assim com uma minha roupa de cavaleiro, minha armadura de cavaleiro. É, você Fazendo vê que flash. aquela armadura de cavaleiro mesmo de desenho, com penachão, com tudo. Tudo que tem. Tudo Beleza. como tá indo direito. Eu tô considerando também que junto com a armadura tá vindo uma espada, então você vai usar, poder usar também para Para ataque, ataques. se eu quiser. Tá, beleza. Eu tô considerando isso. Você vê que o Andras olha assim, tipo, dá uma medida. Poxa, ficou bonitinho. Eu Tipo assim, não falando bem faço discreto. muito. Eu, tipo, se eu fingo que não escutei o comentário e olho pro Gellert. Vamos, Gellert, não podemos perder tempo. Tá, você vê que ele chega assim, espera, vamos por aqui. Deixa eu fazer um teste pelo Gellert. Ele, segundo ele, a questão está acontecendo no administrativo ou no prédio maior? Pelo que dá a entender, no prédio maior. Vai ser um rolamento pelo esperto dele. Tá. Olha só. Você vê que ele bota um buraco portátil nesse local que eu falei. Vocês pegaram as coisas aqui. A hora que vocês entram, cara, mas tem muito desses bichos. Tipo, deve ter uns 40, é muita coisa. E assim, ó, eu vou abrir descer mais um pouquinho aqui no mapa e mostrar como é que é dentro do galpão, ó. Essa aqui é a parede do galpão aqui. E tipo, vocês entraram mais ou menos por aqui. Aqui nesse canto tem uma gaiola. Você vê que tem um monte de ser humano aqui dentro. Aqui tem uma mesa cheia de documentos e parafernália de cientista maluco. Aqui onde eu estou desenhando agora tem tipo uns tonéis, entende? Esses tonéis vocês veem Grandes, que assim, são com uns um líquido esquisito. Você só vê umas bolhas pretas e tipo. Você percebe que, tipo, tem umas correntes nesse negócio. E, tipo, esse aqui tem alguma coisa, esse aqui. E em cima desse aqui, ó, que eu tô marcando, tem um cara preso, assim, por uma corrente. Você vê que Certo. tem um outro. Aqui tem um painel. E aqui tem um cara. Parece bem o Lhasa, mas assim, enquanto o Lhasa ainda tinha um pouquinho de sanidade, você vê que esse aqui é pirado com força. Ele começa a dar umas asas, tipo. Ele aciona uma chave faca, aqui começa a descer, e o cara que tá aqui dentro grita: Não faz isso comigo! Não, por favor, não! Aí agora que ele começa a encostar, cara, você vê ele gritando, desesperado, tipo, ele vai afogando dentro desse líquido. Eu posso tentar fazer uma ação de para tentar salvar esse cara? Calma aí, eu tô terminando de descrever. Aqui Beleza. tem uma grande jaula, e por um acaso, você vê que tem muito desses bichos. Inclusive, um deles, ele pega o Gellert pelas orelhas e puxa aqui. Vocês entraram, o Gellert tá preso. É, foi pego. E você? O que vocês vão fazer? Tipo, o fator surpresa foi pro espaço. Certo, certo. Bom, a minha eu acho assim, na minha concepção, o Gellert é um já tá praticamente um desenho, então eu presumo que ele vai conseguir se virar. Minha preocupação maior é salvar esse cara que tá dos três tonéis, só tem a princípio uma pessoa sendo ou nos três tem pessoa sendo. Dá a entender que tem pessoas, porque os três. Esse último que baixou terminou de baixar a corrente. E os outros também têm correntes baixadas nele. Ah, certo. Cara, assim, a noção, Fábio, que eu tenho olhando pro tonel é que se eu atirasse com a minha pistola, furava, assim, ou, tipo assim, ia ser um furo ínfimo e não ia mudar nada, assim. Sem chance, parece muito resistente. Ah, então eu olho pro Andras, assim, e digo, quero gastar, então, meu ponto de destino para aquele. Tire da cartola dele de algum apetrecho mágico, alguma coisa, pra ele Você vê que ele tentar. não, você vê que ele fala, faz o seguinte, distrai o cara ali, eu me viro. Você vê que ele, Tá, a hora beleza. que ele termina de falar, eu tô usando uma façanha dele de encolher. Beleza. Ele tem uma façanha na ficha dele chamada encolher. Ele pode criar Bom. vantagens com cara dura. Bom, eu quero ver se é possível tentar usar minha façanha Força da Lei para criar vantagens de maneira esperta usando minha autoridade. Eu quero chegar lá contando destino, mesmo que eu sei que eles vão tentar me dar porrada, mas tentar pelo menos dar aquela distraída, Tá, falando à polícia, puxo meu distintivo, né, a arma, por mais cômico que seja o cavaleiro puxando o distintivo, né, polícia de Los Angeles. Divisão, desenhos, você, Lachey, que está preso por realizar experimentos ilegais. Eu não sei nem como descrever isso. Experimentos ilegais. rola, Vamos lá, eu rola. rolo o quê? Esperteza, né? É, pode Então. ser por isso. Na verdade, seria mais por sorrateiro, não, por estiloso. Estiloso, beleza. Tá, tipo, Então eu querendo tenho mais bancar a zero. moral. E ele Rolo vai mais resistir. zero. Eu consigo ganhar esse bônus de mais dois, então, ou não? Da força da lei? Peraí, deixa eu Acho que ver. Ele não, tá né? marcando aqui. Porque não, porque é quando eu crio vantagem de maneira esperta, então acho que não rola. Ah, tá, vai. Eu vou considerar que é com esperto, vai. Enrola, por favor. Se sair pior, rola novamente, a gente pega o último. Eu rolo então com mais 5 ou com mais 3 só? Com o Com bônus mais ou só 5, com o meu? incluindo Ah, a. com 5. Ah, É, o você bônus vai. do, da Como você tá façanha. usando a façanha, inclui a façanha. Tá. Tirei 4. Empatou. Foi melhor. Ainda assim, você vê que ele, tipo, ele fica meio estável. Você empatou com ele, você tá com o impulso de que ele tá perturbado. Você ganhou um tempo pra agir. O que que você vai fazer? Você não tá Bom, vendo o Andra. Você vê que o Andra já era pequeno, ele ficou menor ainda. eu Eu vou. vou tentar me aproximar do Lacheque, tentando me desviar Tá, faz da do. um ágil pro resto das criaturas. Faz um teste por ágil. Como tem muita gente, eu vou considerar que a dificuldade é ótima, devido à grande quantidade de pessoas. Certo. Um três. Tiram 3, tá. Você ainda não foi bem. Você falhou. Você quer, de repente, tentar um sucesso a custo ou alguma coisa do gênero? Você pode gastar pontos. Eu acho que você ainda tem um ponto de destino. É, tem um pouco de. Não, mas então acho que eu vou fazer essa do a custo. Você vai tentar a custo? Vou tentar a Beleza. custo. Vamos ver como é que eu acho que vai ficar interessante pra Tá, na cena. hora que você correu, tá. Deixa eu fazer agora só uma coisa. Eu vou ver um teste pro Andras pra ver o que que vai acontecer. Cara dura, então é. Beleza? Ah, você dá um. Por um acaso, na hora que você tá passando correndo, você acerta o Andras. Você dá um chute nele e ele cai meio nocauteado nesse pedaço aqui que eu tô marcando com esse A. Tipo, ele não vai conseguir agir no, nesse turno. Você chega correndo no Lacheque. Certo. E aí, o que você vai fazer agora? Bom, eu tô. Aí no caso, as criaturas estão logo atrás de mim ou eu tenho um tempo assim pra tentar fazer alguma Você consegue coisa? fazer uma ação antes delas tentar fazer um montinho em você. Ah, então eu vou tentar botar a mão na alavanca e subir ela. Tá. Você vai puxar as três? Que são três Vou alavancas, é uma para cada tonel. Tá, você vai puxando tentar. rapidinho? É, vou tentar Tá. Ok, puxá-las. do que você puxa, você vê as pessoas saindo, e principalmente essa que tá nesse primeiro tonel aqui, perto de onde o Andrew caiu, você vê que já não é quase humano, já tá quase virando aquele bicho zumbi esquisito. O Certo. primeiro que você tirou, você ainda vê que ele tá gritando de dor, mas tipo, por algum motivo as pernas dele são só duas pernas de raposa. E o outro aqui também, ele tipo, ainda tá com muita dor, mas parece que você ainda consegue ver que tipo, ele tá numa situação um pouquinho melhor do que o primeiro. Esse primeiro aqui você vê que parece que já era. Sim, já foi tarde. Beleza. Aí eu quero só gritar pro Andras dizendo: Bom, tente agora libertar o pessoal da jaula. Tá, você vê que ele chega assim, ele tá vendo. Ok. Você tá vendo uma horda querendo fazer um montinho em você. Você tá mais ou menos aqui, né? Deixa eu É, marcar agora eu aqui. sei que Tá eu. vindo uma horda. Eu vou só tentar dar uma ameaçada no Lacheque. Lacheque, faça eles parar! E eu prometo que você vai ter uma pena menor. Vê se ele se Tá, cola, vê se ele tem teste de alguma. sorrateiro. Faz um teste de Ó, sorrateiro. tem mais um. Então, deixa eu ver qual foi o último roll meu de. Eu tirei dois. Deixa eu só conferir aqui a estatística do Lacheck. Bastou, certo? 2. Out. Cara, ele olha para você tipo. Até parece que você vai garantir alguma coisa comigo. Pegue ele! Tipo, a hora que você tá vindo, cara. O cara tá olhando, os monstros estão vindo pra cima de você. Você vê que do nada, você só vê um tipo, uma coisinha rodando no chão, tipo um disquinho rolando no chão e caindo, tipo, uns 3 centímetros do teu pé, mais ou menos esse pedaço que eu marquei agora. É um buraco portátil. Aqui tá com um buraco portátil e você vê que todos os bichos foram meio que caindo, tipo, meio lemingue, sabe? Eles não pararam. Sim. E aí, o que que você vai Beleza. fazer? Bom, eu Isso aproveito era a essa. ação do Andras. Deixa eu ver Eu. uma coisa. Só um minuto. Deixa eu rolar pro Gellert pra ver se ele conseguiu escapar. Deixa eu ver. Aqui, como ele tá tentando escapar por força bruta. Também na força bruta, tá. Cara, vê que o Gellert tá tipo. Você só tá escutando barulho de osso quebrando. Do tipo do osso Aí. dele quebrando. É. Você pensa assim, mas se ele tá com forma de desenho, por que que ele tá com o osso quebrando? Ah, velho, merda. Eu E aí, o que que fico. você vai fazer? Cara, eu Tipo assim, é muita distância nessa fábrica ou não? Ele tá aqui, tipo, se você for tentar, e outra, você tem o buraco portátil que tá atrás de você. Ele vai atuar como um aspecto contra você se você tentar resgatar o Gellert. Eu vou fazer o seguinte. Ó, pensa que o Andras ainda tá por lá. O Eu Andras ainda aviso isso, estaria eu nos digo assim, ajudando. tipo assim, as pessoas que estão na jaula não parecem estar sofrendo de nenhuma ameaça Essa aqui, imediata, né? essa jaula aqui, qual delas? Essa menorzinha aqui ou essa maior aqui? Qualquer uma delas, assim, as pessoas parecem estar sofrendo de alguma Não, ameaça é esses. imediata, não, né? Aqui tá na maior, viraram esses bichos zumbi, então, tipo, não tem muito o que fazer por ela. Não tem o que fazer As por outras elas. estão muito assustadas, mas, tipo, nada, nenhum perigo Tá, então é, imediato. então. Eu digo assim, eu agradeço, obrigado pelo buraco, mas vai ajudar o Gellert. Aí eu Tá, você vê viro que o pro. Andras. Tá, deixa eu Certo. agir pelo Andras agora. Eu vou fazer. Aqui é melhor eu fazer os rolamentos escondidos para dar um pouco mais de Não, não. tensão. Tranquilo, fica à Tá. vontade. Você vê que o Andras começa a correr, mas você percebe que ele tá pequenininho. Então, tipo, você vê ele e ele tomando um chute. Tipo, ele conseguiu ganhar um tempo, mas ele tomou um chute. Você vê que ele cai meio desacordado. Deixa eu fazer um teste pelo carinha, pelo bicho zumbi. Deixa eu ver uma Ele coisa. chutou. Se eu usar o meu último ponto de destino, Fábio, para usar essa lógica fria, que uma vez na sessão eu posso anular o uso da física para transformar de volta o Andros numa pessoa grande, eu conseguiria usar esse aspecto, essa façanha? Em teoria, sim. O problema é que essa façanha ela se aplica à zona toda, ou seja, toda essa região de combate entraria nessa zona de lógica fria. Então, tipo, buraco portátil, os buracos portáteis se fechariam, todo mundo que tentou fazer qualquer coisa envolvendo lógica de desenho isso pararia de funcionar. Você quer Tá arriscar? certo. Bah, eu vou arriscar porque eu tô naquelas, né, cara? Se o cara vai matar o Gellert, eu não posso permitir isso, né, meu? Então, tipo, pensando Ok, na você figura usou. do Lucas lá e uso. Gasto meu último Tá, ponto de ok. e uso. Ok. Quando o Andras está chegando, você vê ele aumentando pro tamanho natural dele. Aí, tipo, eu vou considerar que é como se fosse um bônus. Agora, para ele vai ter que usar o Mook dele. Eu acho que o Mook dele não é a melhor coisa dele. Para falar a verdade, a pior coisa dele é o medíocre. Dele é o Mook. E eu vou considerar que, apesar de tudo, você. Olha. Você vê o bicho dando um pulinho, meio assim, meio pulinho, meio mequetrefe, mas ele cresce no ar, ele dá um soco, o bicho foi pego assim, meio desprevenido, ele solta o Gellert. Certo. Só que você vê que, tipo, o Andras não consegue tirar nada do bolso, ele desesperado tentando puxar as coisas do bolso, que aí você repara, você anulou toda a lógica de desenho, então ele não consegue utilizar efeito de bolsa de maravilhas ou coisa do gênero. Certo. Esse é o problema, essa tua habilidade da lógica fria anula tudo de lógica de Sim, desenho, sim. sem exceção. Esse buraco que Certo. tava aqui fechou, quem quer que tava lá Fechou. dentro provavelmente morreu, porque esse buraco desapareceu, só Deus sabe onde essas pessoas foram parar, pode ser que elas estejam no meio das montanhas rochosas, ou na lua, ou em Timbuktu, ou de Certo, repente nem certo. mais estão vivas, é esse que é o detalhe. Você só não Bom, sabe o que aconteceu. no E caso, a minha agora? armadura de desenhos te desintegrou. Virou. Ah, eu vou considerar o seguinte, você anulou, quando você anulou o lógico de desenho, você perdeu as invocações gratuitas de as duas invocações. Beleza, A tranquilo. armadura se desfez, tipo, você só tá com a roupa que normalmente você carrega. Beleza, não, tranquilo. Cara, eu vou tentar chamar, tentar dar o máximo de tiros possíveis para tentar distrair os caras para mim, assim. Agora o meu objetivo é tentar ganhar tempo até a Tá, 20 polícia pontos. aparecer, assim. Tá, ok, eu vou considerar o seguinte, se você. Deixa eu só ver uma coisa. O Lachek não fez menção nenhuma, né, de se entregar, Não, de nenhuma. ajudar. Não, Não, então é isso que eu vou nenhuma. fazer. Vou Olha tentar. só. Olha só, eu vou considerar o seguinte, se você topar uma consequência, eu vou somar o valor da consequência que você sofrer no rolamento. É, eu vou tentar tirar a atenção dos zumbis pra cima de mim em vez dos dois lá. Então, aí você vai querer utilizar uma consequência para Sim, terminar e você tá sem eu ponto de vou. destino. Tá, ok, você tá sem ponto de destino. Qual consequência que você vai querer sofrer? Suave, moderada ou severa? Pensa bem que você vai sofrer alguma coisa bem séria, dependendo do caso. Não, não, tranquilo. Cara, eu vou pela moderada, porque como eu também vou estar sozinho, eu vou tentar ir pela moderada. Vai pela moderada? Ok. Você vai ficar. Ok. Eu vou considerar que você usou. Eu ainda não vou dizer o que que aconteceu. Eu tô marcando aqui X só para dizer que está sendo usada. Tá bom? Pode rolar em qual abordagem você vai querer utilizar? Você vai querer. Ah, não. Você tá falando que tá meio que atirando a esmo, né? Para chamar É, eu atenção. tô, claro, tentando acertar o máximo que eu puder, mas assim, não tô fazendo aquele cuidado de mirar, tô tipo tentando atirar na direção. Como é uma horda, né? Eu vou tentar acertar o máximo que eu. Poderosos. Vai pro poderoso. Você vai ter que rolar pro poderoso. Enquanto isso, eu vou rolar pela horda de bicho. Eu tô considerando que tá vindo tanto bicho. Cinco! Ah. Ah. Vamos ver. O problema é que assim, você tá vendo, cara, é muito bicho. Não, beleza, Cara, meu. assim, Eu te você falei, eu não. conseguiu acertar uma meia dúzia, mas tipo, ainda tem Tranquilo, bicho pra tranquilo. caramba. Você conseguiu segurar a onda. Ok. Agora, o Lachek, você vê que ele tá tentando acionar de novo. Você vê que o Andras está meio longe. Deixa eu ver se eu consigo Certo. fazer alguma coisa por ele. 4DF com. Vamos ver. Ok, cadê o. Com o Zip. Cara, ok. Deixa eu ver o que que dá para fazer agora. Porque a situação pro lado do Andras não ficou das melhores também. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Você anulou a lógica de desenho, né? Só que ele tem Sim. uma façanha muito bom ao usar a lógica de desenho. Então ele vai anular a tua anulação para, digamos assim, usar um efeito tipo teleporte para chegar atrás do Lachec. Beleza. GM-Roll 4. Pra entender, eu tô rolando. Eu dei esse GM-Roll 4DF porque eu tô rolando por Mook. Ele não tem. Ele é medíocre no Mook. Não, tranquilo. Cara, deixa eu ver qual é a defesa do Lachec, meu Deus. Eu acho. Eu tinha o único ponto de destino que ele tinha, ele queimou. Que é o único ponto que ele ainda tinha, ele queimou. Ah, deixa eu ver. A sorte é que ele também se defende por Mook, que também é medíocre. Puta. Pior que, tipo, você vê ele o Andra socando, velho. Ele dá o soco, mas, tipo, a hora que a mão dele sai, você vê que ele começa a desmanchar a mão, o corpo dele. Calma, deixa eu entender. Tá, o caso, o Andres conseguiu se teleportar para trás do Lacheque, isso? É, só que, tipo, ele só deu o soco e, tipo. É que ele levou um soco que. Ele deu um soco e não conseguiu. E deu um sucesso com o estilo da defesa do Lachec. Ah, entendi. Aí você vê que Entendi. o Andras começa a desmanchar como se ele estivesse trincando. Eu tô considerando que ele tá usando. Ele tá usando. O Lachec utilizou o impulso dele para gerar um aspecto. Utilizou um aspecto trincando. A parte ruim é que o Andras vai ficar um turno fora de combate. O bom é que, como ele utilizou um ponto de destino, ele utilizou uma façanha e fez ele cair. Ele recupera um ponto de destino. Tá Vai ótimo. lá. Mas ele, Agora deixa eu você. entender, mas quando ele veio, ele trouxe também Não, ele não o trouxe o Gellert Gellert. ou Não não? tem, não tem como Sim, trazer o não, Gellert. claro. Mas Mas o Gellert tipo assim, consegue o Gellert correr. tá. Ah, é, mas o Gellert O não tá, Gellert tipo tá assim, em correndo. risco iminente, assim. Não, beleza. Pô, agora eu viro Não. minha atenção pro Lacheque e como ele não se entregou, eu vou partir pra porrada mesmo. No poderoso? Manda bala aí. Manda, vai no Poderoso, soco. Pode ir. não vai ter Tá, nem você pode ir. muito Tá, eu já vou. zero. Eu vou até fazer a defesa dele. Ah, ok. Você dá uns socos e tal. Você não consegue atingir ele imediatamente. Mas você vê que ele, por um acaso, ele começa a escorregar justamente nos restos do. Nos caquinhos do Andras que tá no chão. Certo, certo. Eu tô considerando isso um impulso pro seu próximo ataque. Beleza. Bom, eu vou, Tá. enquanto a gente estiver assim, mais tranquilo da horda, a minha atenção vai ficar em cima do Lacheque. Aí quando a horda Ok, chegar, eu. você vai socar mais alguém? Tipo, a horda tá vindo, tipo, eles são meio devagar, mas no próximo turno eles vão estar em cima de você. Mas você Não, percebe que, tipo, se você. meu objetivo é tentar, tipo, nocautear o Lacheque para que ele pare de ficar mexendo nas Tá, alavancas rola. e a gente possa depois se preocupar Com as pessoas. Vai, com rola. as pessoas, as criaturas. Ah, eu rolei só com mais dois, mas daí se eu tiver o impulso, eu não sei, né, dá mais dois de bônus, isso? Vai mais 5, dá mais 2 de bônus. Vai para mais É, então, 5. pô, isso aí. Ok, beleza. Você foi socando, o Lachec se esquivando, tipo. Aí você vê uma coisa. Olha que você olha pro chão no meio do soco, você vê que, tipo, tem uns mini Andras, sabe, uns Andras tamanho de formiga, tipo, dando Sim. uns soquinhos por baixo, tipo, tentando empurrar, puxar ele pela calça. e atrapalhando ele o suficiente para você dar um soco, tipo, nocautear ele no chão. Você vê que ele apaga com umas estrelinhas rodando ao redor dele. Sim. É, tipo, eu tô considerando que, tipo, nessa tá acabando a cena. Você vê que o Lashek cai nocauteado e os bichos ficam olhando, tipo, paralisados, tipo, eles não sabem o que fazer. Ah, eles eram realmente controlados pelo Lacheque. Tipo assim, dá aquela impressão De que quando alguma ele. forma. Ah, entendi. Cara, Bom. aí você vê que o Gellert tá indo para trás de um desses tambores e, tipo, ele tá meio que se erguendo no tonel e, tipo, se atirando no tonel. Vai, eu fico naquela de. Não! O que tá fazendo, cara? Calma. Você vê que ele chega assim. O Anders tá se recompondo, né? Você vê que os mini Anders estão meio que se ajuntando. Eu acho que eu sei. Ai. Se for o que eu tô pensando, vai ser melhor para todo mundo. Aí eu meio que naquela, tipo assim, de voltar assim ao velho Matt, que não entende muito dessas lógicas. Aí ele vai pra preocupação maior dele, que é algemar o Lacheque. A hora que você algema o Lacheque, tipo, você escuta um barulho de alguém pulando desse tonel e, tipo, você é uma voz interessada. Agora eu tô melhor. Cara, você vê, é o Gellert, e você vê que o olho dele, que era a única coisa que dava a impressão de que era humano, tá com proporção de olho de desenho. Ah, entendi. Aí, tipo, agora dá a entender que ele virou 100% a desenho. É. Por isso que você vê que o Andras não estava tão preocupado. Tipo, ele sabia que naquele momento a melhor coisa era, tipo, terminar de fazer ele terminar de virar desenho de alguma Sim. maneira para assim acabar Pra com esse não. sofrimento maluco. Ah, beleza, entendi. Aí você vê Beleza. que peraí, deixa eu só. Claro, Pode claro. continuar, desculpa, não entendi. Não, só Pode falar. ia dizer assim, bom, se os caras pararam mesmo, os zumbis, aí eu vou voltar minha atenção pra jaula lá, tentar. Na A verdade, jaula você vê assim é um. aquela meu efeito da lógica de desenho continua ainda na cena ou já Não, encerrou? anulou, já é outra cena. Já encerrou a Tá, cena, então eu então anulou. vejo Acessou. se o Andras consegue, eu acho que não, mas se ele consegue fazer alguma coisa por aqueles caras que saíram do tonel que não estão tão maus assim. Você vê que ele olha assim. Só tem um jeito. Ele olha assim, você vê que os caras estão meio assim, ainda meio sãos e tal. Mas você vê que tá com uma dor do caramba, ele olha assim. Aquela de Não tem muito o que voltar eles fazer. Ele pros. É, vou. pega, ele joga os caras dentro do tonel, mas tipo, você vê o. E ele nem faz muita cerimônia, ele pega e arremessa. Ele olha Ah, assim. então eu digo pra ele fazer Não isso tem o que fazer. com todos que estão lá, né? Até com os Você vê que que. ele olha assim pros outros lá, que já estavam bem zumbizão mesmo, que era o que tava na jaula maior. Sim. Quanto a esses, eu não sei se vai dar para fazer, não. Eles estão. Você vê que ele, tipo. A mente dos caras já não existe, tipo, estilhaçou. O que tava mantendo o Gellert ainda. Que permitiu que o Gellert se transformasse de vez em desenho, era que ele ainda tinha um pouco de sanidade humana. Entende? É uma Entendi. coisa meio Bom, esquisita, mas porque. ele fica meio triste assim por não ter muito o que fazer pelos demais. Vai esperar que talvez o Dr. MacRabbit Watson, ou o tem algum. Dr. Helmut consigam fazer alguma coisa, mas ele vai estar aqui na jaula libertando o resto do pessoal. Esse que os que estavam ainda humanos, né? Isso, Você isso. abre assim, você vê que é um bando de andarilho, tal, eles saem assim, cumprimentam, ô, doutor, obrigado, tal, eles. A hora que o Pink chega, olha assim. Deus do céu. Eu já trabalho com desenho uns 10 anos, não, uns. Desde que abriram o distrito da Desenholândia, eu vou te contar. Nunca vi algo como assim, como esse, não. A hora que ele Aí falar isso, você lembra, tipo, você chegou poucos dias depois do Pink. eu fico naquela assim de nem eu, chefe, nem eu, chefe. Aí Você vê que eu digo assim, bom, chefe, não sei o que te dizer. Aí só entrego assim o Lacheque para ele. Isso aí vai ficar um bom tempo lá em Sing Sing. Ele já tem uma jaula prova de desenhos. Você vê que ele pega uma algema que não é a mesma que você estava usando. Ele chega assim, uma algema que ela parece meio brilhante. Ele. Algema contra desenho. Não, não, ele não vai conseguir utilizar a lógica de desenho para escapar. Eu digo, bom, me tranquilize em saber, chefe. Você vê que o Geralt, tipo, tá lá com a família dele, sorrindo, tal. Tipo, o Luca todo feliz que o pai dele é um desenho animado e coisas do gênero. Sim. Aí você vê que o Eu Andras fico feliz, também chega. né, cara? Né? E, tipo assim, nem me aproximo nada, mas tipo, fico feliz, assim, com a É. guria assim que tá bem com a família. Você vê que o Andras chega. É. Pensando em tudo até que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Você vê que os outros três que estavam nos barris lá, esse último aqui que tava no barril que você não viu, ele tava virando meio gambá, tal, ele até fica meio afastado porque como ele virou um desenho de gambá, ele não consegue controlar o cheiro dele, tal. Sim. Você vê que ele fica meio afastado, tal. O Anderson. Agora, o que que dá para fazer com esse pessoal aí? Mas pelo menos não vai ter mais nenhum louco querendo fazer humano virar desenho. É, aí eu olho assim naquela, pra ele assim, tipo naquela de vai ter ainda mais alguém que vai ter essa ideia genial assim. Ai, ai. Você vê que ele. É, eu espero que. Essa é uma daquelas horas que eu olho para você, Andras, com toda a sua lógica e penso. Eu espero que você erre. Assim, eu também, meu amigo, eu também. Aí, tipo, fica claro assim que o Matt agora tem mais respeito pelo Pelo mal, Andras. pelo Anderson, pelo mal. Moscovitch. Isso aí. Aí, bom, eu vou só então encerrar ali a cena, né? Passar o relatório pro chefe, né? E chego pro rapidinho assim pro Geralt e digo assim que Porque ela talvez o distrito precisaria de bons, aí fica naquela de bons homens, bons Você vê que desenhos, ele é boas pessoas como você, aí meio que naquela de sem saber como se referir a ele. é assim. Talvez seja uma boa ser um policial para variar um pouco. Se a carreira nos desenhos não der certo, pelo menos você vê que ele pensa assim, de repente virar um ator de desenho animado. Aí Mas é ele aquela história, pelo menos de ele novo sabe assim. aquele face palm assim naquela de como você achar melhor, como vou achar melhor. É, Tipo você assim, ele vê que ficou ele meio que chega no assim. sentido que ele comparou tipo a profissão de desenho animado com a de policial. Aí ele meio que ok. Tá. É, e assim é que a gente acaba essa aventura Certo. do coração humano e corpo de desenho. Agora é um Não, aí tipo coração assim, de desenho e um corpo de desenho. verdade. Aí, no caso, só quando fecha, assim, a porta, assim, do armazém, assim, o Matt olha para aquela cena toda, assim, aí ele pensa, assim, com um pouco de pesar, assim, mas ele vê que talvez ele ainda tenha que ficar no distrito da Desenholândia, que talvez ele ainda seja necessário ali. Legal, cara, gostei disso. É, e assim a gente encerra essa aventura. Beleza, meu. Acho que foi bacana, meu. Acho que curti, assim, que nem eu te falei, não tinha jogado o Fate. Achei um sistema legal, assim, essa. Eu acho, assim, que ainda me falta entender ainda um pouquinho mais a respeito dos aspectos, né? Quando o cara pode invocar, os custos, mas, no geral, ele é um sistema, assim, mais fácil, assim, não Bem é bom. muito. É tranquilo. E, cara, o cenário foi uma coisa que me surpreendeu, assim, gostei muito. Acho que dá para desenvolver bastante ideia legal, assim, bastante história legal em cima dele. Deu uma caída aqui. Então, beleza. Nossa, eu tava comentando, cara, que vai, eu curti mesmo o cenário, velho. Eu acho que tem que desenvolver mais. É um cenário bem bacana, assim, essa questão dos desenhos com os seres humanos, assim, dá umas cenas bem bacanas, assim, diferentes, divertidas. Acho que dá para usar ele mais vezes, assim. Achei bem bacana mesmo. É, bem por aí mesmo. Deixa eu só finalizar aqui, aí a gente conversa Claro. mais um pouco off. Já é meia-noite.